Então, está tudo certinho. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu queria começar, na verdade, lendo para vocês um artigo que eu escrevi para o Diário do Comércio, que não foi publicado ainda, que vocês vão ouvir então em primeira mão. Acho que nós não precisamos aí transcrever no site do seminário, porque vai ser colocado no meu site pessoal, de qualquer maneira, lá para segunda ou terça-feira. E que, na verdade, é um assunto deste seminário. Na medida do possível, eu sempre procuro articular entre si vários trabalhos que eu estou fazendo, vamos dizer, para não dispersar totalmente a cabeça. Então, aproveitar algumas coisas do seminário para o jornal, algumas coisas do jornal para o seminário e assim por diante. Então, o artigo é muito pertinente ao curso porque ele diz algumas coisas sobre assuntos que eu pretendo que ao longo do tempo vocês aprofundem, que diz respeito ao conhecimento do ambiente mental brasileiro. Ambiente, vamos dizer, cuja confusão nebulosa, tenebrosa, não é só uma coisa externa com a qual vocês vão se chocar, vamos dizer, no exercício da sua função intelectual, mas é uma espécie, vamos dizer, de névoa venenosa que penetra por todos os poros e contamina a nossa alma e nos estraga. Então, você aprender a observar essas coisas em você mesmo e, ao mesmo tempo, na sociedade em torno, e você aprender os truques de como se livrar desses entraves mentais, isso aí é absolutamente essencial. Quer dizer, se vocês não fizerem isto, toda a sua boa vontade, todos os seus melhores objetivos, seus melhores sonhos acabarão por se corromper de alguma maneira, né? Então, o problema da debacle intelectual brasileira é uma coisa muito séria, muito trágica, na verdade. Eu não conheço fenômeno semelhante em país nenhum do mundo, pelo menos onde as coisas tenham sucedido com tamanha rapidez como no Brasil. No Brasil, faz assim, menos de meio século, você pegou, tomaram um país que tinha uma alta cultura e destruiu tudo, apagaram tudo, tudo, tudo, tudo. De modo que as discussões públicas, elas baixaram de nível tão formidavelmente que as próprias pessoas envolvidas já não conseguem mais perceber. Se você perde a referência do que se fazia 50 anos atrás, você não tem mais o senso de medida para anotar o que você perdeu, tá certo? Então, é mais ou menos como um sujeito que ficou impotente, mas ele jamais soube que existia ereção. Então, ele não sente a menor dificuldade, né? Não sente o menor problema. O brasileiro está mais ou menos assim. Então, eu vou ler aqui, depois vou comentar. O artigo chama-se O Erro Organizado. Há anos, penso em escrever um livro com o título ou subtítulo de Lógica Brasiliensis, recenseando os modelos de argumentação mais em voga nas discussões de mídia neste país, e mostrando como são, quase que invariavelmente, puras confusões mentais que adquiriram credibilidade de argumentos pela repetição obsessiva e por nada mais. Nada de parecido, é claro, com os sofismas da lógica clássica, nem com os esquemas de argumentação erística ou falsa dialética que Arthur Schopenhauer enumerou em Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. Para fazer uso desses dois tipos de ardis, é preciso ter alguma destreza que só a frequentação habitual dos clássicos pode conferir, uma condição que na maior parte dos nossos opinadores públicos de hoje em dia não se cumpre nem em sonhos, embora fosse comum entre muitos articulistas de 40 ou 50 anos atrás, autênticos escritores no sentido forte da palavra. Lendo um Álvaro Lins, um Júlio de Mesquita Filho, um Otto Maria Carpó, um Gustavo Corsão, um José Guilherme Melchior, podia-se encontrar, ao lado de muitos arrazoados sólidos, um ou outro sofisma delicioso, quase inocente, fruto do puro ímpeto de criação literária que se sobrepunha por momentos ao desejo da verdade. desmontá-los com toda a cortesia do mundo, era um prazer que o crítico podia compartilhar até com o próprio autor do erro. Hoje não há mais nada disso. Quando algum dos mais notórios formadores de opinião atuais espreme seus últimos neurônios para dar ares de verossimilhança àquilo que sabe ou deveria saber que é falso, só o que consegue é deformar um pouco mais sua própria inteligência, junto com a do público, especialmente estudantil, que, levado pelo prestígio dessas criaturas, acaba por macaquear seus cacoetes mentais na esperança de dar boa impressão nos debates de botequim ou em alguma lista de discussões na internet. Agravados pela comichão de discutir, que é endêmica no ambiente nacional, a incapacidade e o desleixo, descendo dos mais vistosos modelos públicos até as conversas intergrupais e de família, vão espalhando pela sociedade novos padrões de confiabilidade intelectual aparente, cada vez mais baixos, cada vez mais torpes, até o ponto em que, no conjunto, se torna praticamente impossível entender qualquer coisa com base no que os brasileiros estão dizendo dela. Pode parecer que estou carregando demais nas tintas, mas não esqueçam que venho coligindo exemplos de inépcia letrada desde os tempos do primeiro imbecil coletivo, 1995. O mostruário de que hoje disponho permite não só apreciar o agravamento progressivo do estado de penúria intelectual reinante, mas também discernir, por trás da maçaroca de enormidades, algumas constantes mentais, alguns esquemas de pensamento errado e grosso que se repetem e espontaneamente se organizam numa espécie de sistema. O sistema das razões convencionais de credibilidade, todas elas sem credibilidade nenhuma, que se tornaram meios de prova altamente persuasivos e respeitáveis para a maioria dos brasileiros opinantes. É a esse sistema que chamo lógica brasiliensis. Ela constitui-se inteiramente de erros de leitura, distinção precária entre palavras e coisas, confusões entre diferentes níveis de predicação, misturas de gêneros e de gêneros com espécies, e demais calamidades da mesma ordem, as quais não denotam apenas ou propriamente falta de cultura e treino, mas falta daquele instinto lógico elementar que é próprio do ser humano enquanto tal e que até os mais iletrados possuem por natureza. Não se trata, pois, em geral, nem de desonestidade premeditada, nem de falha educacional, mas de uma autêntica deficiência mental, adquirida no processo mesmo de aquisição dos meios de expressão necessários ao ingresso nas classes ditas cultas. É fenômeno caracteristicamente nacional. Não que similares erros de raciocínio não se observem na mídia estrangeira. É que, em parte alguma, eles são aceitos como meios de prova legítimos, nem muito menos desfrutam da respeitabilidade generalizada que, no Brasil, os eleva à categoria quase que de símbolos de autoridade intelectual. Por toda parte, eles existem como anormalidades. No Brasil, são normais e normativos, praticamente obrigatórios. Aquele que não os pratique com a naturalidade de quem respira e com a tranquila certeza de que diz coisas sapientíssimas, vê-se logo rejeitado como um excêntrico e incompreensível ou mesmo como um tipo perigosamente antissocial. E por aí vai. Quer dizer, a parte que interessa para nós é essa aí. O resto vocês leem no site quando sair. Muito bem. Isso quer dizer o seguinte. Eu comecei a coletar esses exemplos de anormalidade da vida intelectual no Brasil já no fim dos anos 80. E eu ia anotando aquelas coisas e comentava em aula. Foi só em 95 que eu fiz uma seleção do que eu tinha e coloquei no livro Imbecil Coletivo. Mas quando coloquei no Imbecil Coletivo, aquilo já era velho, de algum modo. Vocês podem reparar que tem muitas coisas que eu estou comentando ali que ainda são dos anos 80. Então, o fenômeno já vinha chamando a minha atenção, principalmente porque foi justamente nos anos... fim dos anos 50, e começo dos anos 60 que eu comecei a ler, e evidentemente comecei a ler coisas na minha própria língua. Tá certo? Embora logo, a partir dos 13, 14 anos, começasse a ler coisas em francês também, mas o grosso do que eu lia era em português, e era essencialmente produção local. Né? Uma coisa que me servia, vamos dizer, de indício, de guia de leituras, era, por exemplo, o famoso suplemento literário do Estado de São Paulo, do Estadão. Né? Então, pelo que eu podia ler ali naquele suplemento, eu tinha indicação de quais eram os escritores que interessavam naquele momento. Então, aquilo dava acesso a outras publicações, não tão populares e disseminadas, como havia várias revistas literárias na época, que a gente, sabendo que o sujeito que escrevia no Estadão também publicava coisa em outras revistas, a gente ia atrás das revistas e acabava achando. Também achava algumas revistas universitárias, algumas revistas culturais de interesse mais geral, como a famosa Anhembi, dirigida pelo Paulo Duarte, né? E acabava, você procurando, você acabava tendo um panorama do que se produzia na época, né, no mundo letrado brasileiro. E era uma coisa que, quer dizer, de uma riqueza que hoje as pessoas não conseguem imaginar. Ninguém consegue imaginar. Vocês não conseguem, os professores de universidade não conseguem. Por quê? Para chegar a isso, precisaria ler não um outro artigo, um outro livro da época, mas você ter o panorama inteiro da coisa. Né? Então, só aí que você poderia medir o volume do que se produzia de importante e de valioso. Não assim em termos de obra, de livros, que fossem livros ou peças de teatro, que fosse chamar a atenção, mas às vezes até de simples artigos, simples debate público. Né? Então, coisas que praticamente ninguém mais vai ler hoje. Por exemplo, quem vai ler os artigos críticos do Álvaro Lins, do Augusto Maier, ou daqueles vários portugueses que vieram morar no Brasil, muita gente saiu correndo lá da ditadura portuguesa, veio parar no Brasil, né? Como Adolfo Casais Monteiro, Fidelino Figueiredo, ninguém mais vai ler essas coisas. Então, não tem ideia da alta cultura brasileira dos anos 50 e 60. Não tem mais. Então, não sabe o que perdeu. Não sabendo, então você não sente falta. E acha que, pior, como a geração atual é formada dentro da universidade atual, e na universidade atual os próprios professores não têm mais o conhecimento disto, então, evidentemente, eles criam um outro padrão de excelência, um outro padrão de aceitabilidade, que é infinitamente mais baixo que esse, tudo lhes parece normal. Tá certo? Das pessoas que conheceram e tiveram acesso àquela produção dos anos 40, 50, 60, muitos estão muito velhos hoje em dia. Né? Então, tem lá Meira Penha, Paulo Mercadante, né? O Antônio Olinto. E os velhinhos já não se interessam tanto em acompanhar, vamos dizer, a evolução do estado de coisas na cultura e na educação, para eles formarem uma ideia do que os jovens estão pensando, do que os jovens estão recebendo na sua mente com o nome de cultura nacional ou de alta cultura. Então, os velhinhos já não se interessam por isso. Então, para perceber exatamente o que está acontecendo, você precisa estar numa geração intermediária, que é exatamente a minha. A minha ou a do Bruno Tolentino, né? A do, digamos, do Zé Mário Pereira. Tá certo? Essa geração tem uns três ou quatro aí que sobraram e que são capazes de observar o que veio antes e o que está vindo agora e perceber, então, a enormidade da diferença a um ponto que é impossível a gente se conformar com o que está acontecendo. É chocante demais, é absurdo demais. Né? Então, se essa mesma geração não deixar aí um depoimento sobre o que aconteceu, a geração seguinte nunca mais vai perceber o que houve. Porque um dos fenômenos mais importantes na história, eu acho que uma das forças históricas mais decisivas é o esquecimento. Muita coisa acontece simplesmente porque você esqueceu como as coisas eram antes. Então você para de fazer aquilo que você não sabe fazer e que você não sabe que alguém jamais soube. Então, é o negócio do Jean Fourassier, né? O economista meio filósofo, francês, que diz que junto com a, no livro Les Conditions de l'Esprit Scientifique, as condições do Esprit Científico, ele diz que você só pode escrever uma história da ciência que reflita o movimento histórico real se você escrever junto uma história da ignorância, quer dizer, a história daquilo que foi perdido ao longo do tempo. Se não, né, você simplesmente vai empilhando as descobertas científicas e tem a impressão de um progresso formidável. Né? Quando você vê aquilo que foi perdido, que uma geração sabia, outra não sabe mais, e a terceira já não pode mais nem entender, então você vê que, primeiro, o progresso do conhecimento é mostrado às pessoas com uma imagem enormemente exagerada. Né? Quer dizer, existe um progresso, ao mesmo tempo existe um retrocesso. Na mais das vezes, o resultado é zero. Mas, às vezes, é menos um, menos dois, menos dez ou menos trinta. E, no caso brasileiro, ainda dá para menos 100, menos 200, alguma coisa desse tipo. Né? Então, quando você lê esses escritores da época, dos anos 50, 60, e repara o altíssimo nível do debate público na época, é uma coisa que eu digo para você que hoje se tornou impensável, e você pergunta como é que isso começou a acabar, e exatamente como descrever o que aconteceu. Né? Eu digo, bom, as pessoas não se estupidificam naturalmente. O ser humano não é naturalmente estúpido, ao contrário. Né? Já dizia Aristóteles que é mais natural você perceber a verdade do que você estar no erro. O erro é, assim como é mais natural você ter saúde do que estar doente. Não é isso? Então, quer dizer, o ser humano tem uma aptidão natural para compreender a verdade, embora falhe por motivos morais ou por outros. Né? Mas, quer dizer, mas a falha continua sendo falha. A natureza ainda é, né? É aquilo que ela é. E, por definição, o que é natural para os membros de uma espécie é saudável para os membros dessa espécie. Né? Então, quer dizer, quando há um processo desse de estupidificação geral, você não pode atribuir a coisa à natureza. Não aconteceu naturalmente. Houve alguma interferência humana. Tá certo? E essa interferência humana pode ser de dois tipos. Uma interferência calculada, quer dizer, alguém pretendeu baixar o nível dos debates públicos, ou, ao contrário, é aquele negócio do Max Weber. Foi um efeito impremeditado de ações que visavam outra coisa completamente diferente, ou que até foram empreendidas por pessoas que não tinham a menor consciência dos efeitos possíveis que eles poderiam estar desencadeando. Né? Então, para compreender esse fenômeno, precisa fazer duas coisas. Então, a primeira é exatamente esse recenseamento que eu estou dizendo. Olha, se vocês somarem, quer dizer, a quantidade de documentos que eu coligi sobre isso aí, que forma a série O Imbecil Coletivo, não é isso? Eu só publiquei dois volumes do Imbecil Coletivo, tá certo? Mas nós temos preparado mais 8 volumes que deverão ir saindo ao longo do tempo. Né? Então, embora haja alguns artigos sobre outros assuntos, a maior parte do que está ali são descrições e análises da debacle intelectual brasileira. Quer dizer, eu estou falando não de políticos, eu raramente comento a figura política. A única figura política que eu comento são assim, os mais importantes, no mínimo, presidente ou ministro. Se um deputado fez isso ou aquilo, se o deputado meteu a mão no dinheiro público, né? Ou foi pego num bordel, isso aí não me interessa, quer dizer, pequena política não interessa. Agora, se é uma figura de nível ministerial presidencial, então significa algo porque é, vamos dizer, uma amostra do que se passa no establishment. Né? Então, você vê que até, por exemplo, os casos de corrupção que tanto chamaram a atenção da mídia brasileira, eu raramente os comento. Isso aí, vamos dizer, é a pequena política. Só me interessa da política aquilo que expressa algo do estado de coisas mental. Eu estou interessado, vamos dizer, na alma, na psique brasileira, tá certo? E não na viudeza do material do dia a dia. Então, a quase totalidade do Imbecil Coletivo é um documentário da degradação mental brasileira. E se nós A coleção já está com 10 volumes. Nós só não publicamos outro porque a gente não tinha tempo para coligir. Agora a Leila, minha filha, está me ajudando a fazer isso e nós vamos, logo, logo vamos publicar o resto. Então, quase tudo são artigos de jornal, mas tem outros escritos que ficaram inéditos, que foram apresentados só em aula, etc. Então, ora, esse mostruário é uma coisa que tem um peso absolutamente formidável, tá certo? E continua aparecendo, né? Muitas vezes o leitor leigo, eu chamo leitor leigo aquele que não é meu estudante, que só me conhece pelos artigos de jornal, né? Ele não entende exatamente por que, que eu estou fazendo essas coisas. Frequentemente as pessoas protestam. Não, você fica aí analisando, né, coisas de idiotas, respondendo a idiotas, né? O senhor supõe que estou interessado no assunto que as pessoas estão discutindo, né? Ou que estou interessado em discutir com eles. Fala, mas é claro que não, né? As pessoas interpretam mal porque não são capazes nem de entender o que eu estou tentando fazer com isso. Eu estou interessado em coligir amostras, em analisar o fenômeno, né? E juntar o mostruário o mais amplo possível. Então, hoje nós já temos uma coletânea suficiente, não só para documentar que algo de muito sério, muito grave aconteceu na história da inteligência brasileira, que o professor dizia que não é da inteligência, é da burrice, né? Então, mas nós podemos perceber exatamente certas constantes, por exemplo, certos giros de linguagem que se tornaram usuais e que adquiriram um certo poder persuasivo. As pessoas usam esses giros de linguagem porque eles parecem persuasivos para ele e, portanto, aptos a servir para persuadir os outros. Ou porque eles parecem elegantes. Tá certo? Então, nós podemos fazer uma lista disso e encontrar amostras de cada um. Então, seria uma espécie de ciência retórica invertida, entendeu? Ciência retórica às avessas. Mas um desses lugares comuns, ou topoi, né, diz respeito justamente ao uso da própria palavra retórica, né? A palavra retórica entrou na mídia brasileira através dos meus dois livros, Teoria dos Quatro Discursos e o Schopenhauer, Convencer no Debate Sem Precisar Ter Razão, principalmente este último, que fez um sucesso enorme, todo mundo leu. Então, daí todo mundo começou a falar de retórica e usar todos aqueles termos, né? Argumentum ad hominem, né? Tertium non datur, etc. Começou a proliferar por tudo quanto era imediatamente, né? Mas tudo usado à maneira brasileira, quer dizer, usado na base da macaqueação e sem ter examinado aquilo mais profundamente. Então, a partir daí se distribui pela mídia brasileira, sobretudo nos debates ditos cultos, um certo uso da palavra retórica que ele mesmo denota, vamos dizer, um fenômeno muito grave de incompreensão. Por exemplo, a meu próprio respeito, as pessoas já disseram muitas vezes, não, ele tem uma retórica muito boa, né? Querendo dizer assim, não, ele convence as pessoas, mas está tudo errado o que ele está falando. Eu digo, não, está tudo errado, primeiro você demonstra. Ah, eu não posso demonstrar porque eu não tenho uma retórica tão boa quanto a dele. Então, primeiro, isso aí expressa a noção, vamos dizer, de que os modelos da arte retórica podem ser usados para o que você quiser. Quer dizer, independentemente da matéria em discussão, independentemente dos fatos de que você disponha, você pode montar a sua argumentação retórica do jeito que você quiser. O que é obviamente impossível. Só a pessoa que não tem nenhuma prática, que não sabe realmente o que é retórica, né, pensa que a partir de qualquer grupo de fatos você pode desenvolver qualquer argumentação que você queira. Tá certo? Por exemplo, partindo do fato, você tem aqui o sujeito estuprou uma menininha de 3 anos, partindo desses fatos, você pode demonstrar que aquele sujeito é um santo. Né? Eu digo, só quem jamais tentou é que imagina uma coisa dessa. Né? Em segundo lugar, você vê toda a argumentação retórica, que é efetivamente retórica, ela sempre parte das convicções do público. Quer dizer, as convicções atuais do público, aquilo que todo mundo acredita, é tomado como premissa. Quer dizer, para fazer uma argumentação retórica, Você tem que tomar as crenças gerais vigentes como premissa, sem jamais colocá-las em discussão, né, e usá-las como instrumento de prova daquilo que você pretende provar. Quer dizer, na medida que você prova que X ou Y está de acordo com a crença vigente, você ganhou credibilidade para aquele tópico. Se, ao contrário, você está tentando demolir uma crença vigente, você não pode usar um argumento retórico de maneira alguma. É impossível. Quer dizer, você vai ter que apelar para a análise dialética. Não é isso? Uai, como praticamente tudo aquilo que eu escrevo está contra a opinião geral, então raramente me é concedido este conforto, este reconforto de poder usar apenas uma argumentação retórica. Tá certo? Então isso quer dizer que, de tudo que eu escrevi, de onde é que tem alguma argumentação retórica? Eu digo, em parte alguma. O que eu tenho ali é uma análise dialética condensada. Então, se eu quiser fazer dar um exemplo de persuasão retórica, eu sei fazê-lo. Eu me lembro que uma vez fui convidado no Rio Grande do Sul para... Os caras me disseram que era para dar uma conferência para a juventude do antigo PFL, hoje, que é hoje o DEM. E chego lá, está toda a cúpula do partido, Bornhausen e outros sentados, fazendo umas... E, na verdade, não era uma conferência, o negócio era quase um estádio de futebol, cheio de molecada, né? E estava lá aqueles velhinhos falando umas coisas chatas. Eu falei, pô, isso não pode ser assim, eles não sabem como faz um comício, então eu vou ensinar esses políticos profissionais como se faz um comício. Então, eu peguei o microfone e desci para o meio da molecada, para falar no meio deles e não em cima do palco, né? E apelando, então, para as convicções que eles já tinham, eu as reforçava. Isto aí é uma argumentação retórica. Você parte daquilo que o público já aceita e sem você jamais bater de frente naquilo, tá certo? Você vai do que eles já creem para aquilo que a mais que você deseja que eles creem. Esse a mais não pode entrar em choque com aquilo. Se apenas argumentação retórica apenas tira uma conclusão de algo que as pessoas já acham. Por exemplo, se você vai vender um sabonete, você parte do princípio de que as pessoas acham que devem tomar banho. Se elas acharem que jamais devem tomar banho, tá certo? Vender um sabonete já não é um empreendimento retórico. Me desculpe, você precisa fazer algo mais. Quer dizer, você vai precisar primeiro questionar as premissas. Você vai primeiro convencer o sujeito que ele precisa tomar banho. Tá certo? Então, se você está raciocinando contra as premissas presentemente admitidas, você não pode fazer uma argumentação retórica de jeito nenhum. Então, pelo número de indivíduos que escrevem, não, a retórica dele é muito boa e tal, mas quer dizer, é um falso elogio, estou elogiando para depreciar. Pelo número de pessoas que repetem isso, eu digo, olha, é incrível que essas pessoas estão toda hora usando não só a palavra retórica, mas até alguns outros termos técnicos da retórica, que justamente para a presente geração entraram em circulação com os meus livros, mas eles não têm a menor ideia do que é aquilo. Então, trata-se daquele fenômeno que eu já descrevi, e que é também tipicamente brasileiro, do sujeito usar uma palavra pela impressão emocional que a própria palavra causa. Quer dizer, a própria palavra gera uma reação emocional pelo fato de ela ter sido usada reiteradamente da mesma maneira. Quanto mais usar neste mesmo sentido, mais o efeito emocional é automático, sem que seja necessária a mínima referência à coisa que a palavra supostamente designa. Porque se você acostumou, vamos dizer, com a ideia de que retórica é uma técnica, né, elegante de mentir, né, então você, claro que a palavra vai causar um efeito negativo, ou pelo menos ambíguo, tá certo? E você conta com isso, né? Eu digo, bom, mas isso tem algo a ver com a retórica propriamente dita? Eu falo, não, não tem nada a ver. Quer dizer, em primeiro lugar, a retórica se torna uma herística. O que é a herística? Herística é quando você está tentando vender para o público certas conclusões a partir de premissas que ele não compartilha, mas que você consegue enganar o sujeito de tal modo que ele, naquele momento, ele pense que acredita naquilo. Então, você entende que para fazer isso, você jamais pode incorrer no risco de uma análise dialética. Jamais, jamais, jamais. Então, se você quer vender uma premissa que não é de domínio público, como se fosse de domínio público, você tem que enunciá-la nos termos usuais com que se expressa a verdadeira crença pública. Né? Então, por exemplo, essa crença pública ela pode ser expressa, ela pode ser até sistematizada com um conjunto de afirmações em que todo mundo crê. Tá certo? E isso vai, vamos dizer, desde aquelas premissas óbvias que são compartilhadas por toda a humanidade, por exemplo, a saúde é melhor que a doença, a riqueza é melhor que a pobreza, antes rico do que... Né? Vamos dizer o Chico Buarque, né? Antes rico e com saúde do que pobre e doente, que essas banalidades que todo mundo acredita. Até certas, vamos dizer, premissas que são específicas de uma sociedade determinada num momento determinado. Não é isso? Então, por exemplo, hoje em dia você tem uma premissa assim: as pessoas são boas quando elas lutam por um futuro melhor para a humanidade. Não há quem não acredite nisso. Não é isso? Se ao contrário, tá certo? Você diz que a ideia do futuro melhor é a ideia mais criminosa que existe no mundo, eu digo, ah, meu filho, você não tem como você expor isto retoricamente. Isto é impossível. Quer dizer, você está jogando contra a credibilidade pública. Então, para você demolir uma crença pública, você tem que partir, vamos dizer, para uma análise dialética, onde você vai confrontar essa ideia com outra e vai chegar à conclusão de que a outra é melhor. É melhor em si mesma, pelas suas virtudes intrínsecas, e não por ser compartilhada por todo mundo. Se você está justamente querendo que as pessoas passem a acreditar em uma coisa em que ninguém acredita, então, o único meio de fazer isso é uma análise dialética, não tem outra maneira. A não ser que você possa fazer uma campanha de propaganda, o que não está ao alcance de nenhum articulista. Quer dizer, você precisaria pôr outdoors, anúncios na TV, fazer programas, fazer shows de TV, shows musicais, etc., etc., para impingir aquela ideia. Né? Então, isso aí, evidentemente, está fora da minha especialidade, eu não tenho nem o capital e nem o talento requerido para isso. Por exemplo, essa coisa do aquecimento global. Né? É claro que 20 anos atrás ninguém pensava em aquecimento global, mesmo porque as mesmas pessoas que hoje falam de aquecimento global falavam de resfriamento global. Né? Daí eles mudaram de ideia e falaram, não, não é mais resfriamento global. Né? Agora é aquecimento global. Então tem que fazer uma campanha, moço, como isso contraria o que todo mundo acreditava. Bom, você pode criar um novo padrão de credibilidade mediante a propaganda maciça. Tá certo? Propaganda que não pode se apresentar diretamente como propaganda, ela tem que se apresentar como se fosse um produto espontâneo do senso comum. Então você não vai fazer anúncios que preguem aquela coisa, você vai fazer filmes, né, shows musicais, né, livros e artigos, sempre tomando aquela premissa como se já estivesse demonstrada. Você vai contornar a discussão da premissa. Então, aí, isso é exatamente o que se chama a heurística. Quer dizer, você vai tomar uma coisa, uma crença na qual ninguém acredita, e vai fazer todo mundo passar a raciocinar como se sempre tivesse acreditado nela. Isso é heurística. Quer dizer, está lá no livro Tópica do Aristóteles, está muito bem explicado isso. Quer dizer, você está raciocinando não a partir da crença pública, como se faz em retórica normal, mas você está raciocinando a partir de uma falsa crença pública que você está tentando impingir como se fosse uma crença pública. Então está fazendo o idiota acreditar que ele sempre acreditou naquilo que ele passou a acreditar naquele momento mesmo. Então, quer dizer, nem mesmo os instrumentos da retórica normal estão à minha disposição. Está certo? Quanto mais os da heurística. Eu digo, então, o número de pessoas que usam esse termo retórico, nem sempre, vamos dizer, eles estão de má intenção, frequentemente eles estão tentando dizer alguma coisa que eles acham mesmo. Mostra, então, este hábito brasileiro de usar as palavras, vamos dizer, pela impressão emocional direta que elas causam, sem ser necessário uma referência ao objeto de que se trata. Este é um dos topoi, dos lugares comuns, brasileiro. Isso é uma regra da lógica brasileira. Nunca lembre às pessoas a distância que pode haver entre a palavra e a coisa. Né? Aliás, nunca se refira a coisa nenhuma. Fique na relação direta, palavra-emoção. E as pessoas podem escrever textos inteiros assim, onde não há uma só referência a qualquer coisa do universo real. Nada, nada, nada, nada, nada, nada. Só uma sucessão de emoções causadas diretamente por evocações associadas a esta palavra ou aquela palavra, pelo uso repetido. Há pessoas, há autores no Brasil, que praticamente tudo que eles escrevem é assim. O Dr. Emir Sader é um. Não há um artigo do Dr. Emir Sader que não seja mero encadeamento de reações emocionais a palavras. Então eu digo, olha, isso aqui é um fenômeno que, se nós tivéssemos os recursos para isso, e se existisse um ensino universitário normal, já teria sido estudado, né, como um fenômeno sociológico de extrema importância. Porque, afinal de contas, o Dr. Emir Sader tem leitores e é tido como, vamos dizer, uma pessoa respeitável, um chefe de departamento universitário. Então, olha, isso é uma coisa que é, vamos dizer, se você pensar bem, a escala mundial, isso é raríssimo. Não existem cientistas sociais que escrevam assim. E como é que aparece, de repente, um professor de ciência política que escreve tudo que ele escreve é assim? Quer dizer, que é uma heurística da mais baixa qualidade, quer dizer, uma heurística feita para um público imbecil. E o sujeito escreve assim e ninguém repara que tem nada de errado. Não. E daí, se eu escrevo que tem algo errado ali, as pessoas dizem, não, isso é uma discussão política. Você tem uma ideologia, o Dr. Emir Sader tem outra, e isso é um confronto de ideologias. Né? Então, claro que a palavra ideologia aí também é usada, num sentido que não tem nada a ver com o que as ideologias são. Na verdade, também é usada apenas para causar uma impressão. Agora, pergunto eu, como seria possível um confronto de ideias políticas entre um cara como eu e o Dr. Emir Sader? Eu digo, não é possível. É? Realmente não é possível, porque se você ler os escritos do Dr. Emir Sader, não há nenhuma ideia política ali. É? Há apenas uma série de impressões criadas pelo uso reiterado de certas palavras, num sentido que não tem nada a ver com as coisas que elas representam. Eu posso discutir, vamos dizer, uma ideia política que eu tenha lido, digamos, no Chomsky. Eu posso fazer, porque ali tem alguma ideia política, ele está se referindo a fatos muito determinados, e o Noam Chomsky definitivamente não escreve nesse estilo. Não há ninguém nos Estados Unidos que escreva nesse estilo. Ninguém, ninguém, ninguém, ninguém. É claro que o que eu estou dizendo do Dr. Emir Sader não se refere absolutamente às ideias políticas dele. Não é possível expressar uma ideia política na linguagem com que ele escreve. Outro topos do característico dos escritos do Dr. Emir Sader é, vamos dizer, a simples inversão de frases. Ele pega uma frase que ele lê em algum lugar, inverte, e ele acha que disse alguma coisa. É como criança, sabe? Quer dizer, uma criança xinga a outra e daí o outro responde. Quem fala é que é. E, bom, se você acha que isso é um argumento, você não tem a menor ideia do que seja o argumento. Não é isso? Então, esse não é argumento nem mesmo retórico, tá certo? Nem mesmo heurístico. A heurística, afinal de contas, é uma técnica. Então, analisando o escrito do Dr. Emir Sader, da própria Marilena Chaui, que é uma filósofa profissional, e, para não dizer que é tudo turma da esquerda, analisamos de Rodrigo Constantino e essas figuras, Jânio Cristaldo, de outros conservadores, liberais, etc. A gente vê que isso é generalizado. Então, isso quer dizer, o debate público brasileiro virou uma hipnose verbal mútua, onde nada pode ser analisado. As coisas só funcionam se não for analisado, porque é como uma mágica, né? Você analisa a mágica, acabou o efeito da mágica. Então, um está tentando vender uma mágica daqui, outro está tentando vender uma mágica de lá, mas é tudo mágica no fim das contas. Eu digo, e isso é um uso infantil da linguagem, é um uso fetichista da linguagem. Para quem cresceu lendo Álvaro Lins, Otto Maria Carpó, né, Augusto Maier, Júlio Mesquita Filho, e tal, falo, meu Deus do céu, é acachapante, é aterrorizante. Eu quando vejo, tá, né, o tamanho da estupidez é uma coisa que realmente me aterroriza. Eu já cheguei à conclusão que a burrice é uma força física. Tá certo? Ela tem densidade, tem massa, tem densidade, tá certo? E frequentemente as palavras são impotentes contra ela. Como você, né, está tentando fazer com que um muro saia do lugar mediante palavras. Você está, sai daí, desgraçado, está um muro. Não recebe, nem sequer recebe a sua informação. Então, se nós perguntarmos como aconteceu isto, então nós vamos ter que remontar a uma época em que isso não acontecia. E aí nós vamos reparar o seguinte, que havia nos anos 40 a 60, você tinha um ambiente de alta cultura, né, onde você podia até ter divergências políticas e ideológicas. De certo modo, a alta cultura brasileira tinha até um lugar geográfico onde ela podia ser observada, que era a Livraria José Olímpio, onde se encontravam quase que diariamente os principais escritores brasileiros, porque estava todo mundo no Rio de Janeiro. Quem não vivia no Rio de Janeiro ia para lá com frequência. Então, você encontrava, sei lá, o Graciliano Ramos, Maria Carpó, Augusto Frederico Schmidt, Jorge Amado, todo mundo lá. Né? E ali você tinha discussões que podiam até se tornar muito, muito intensas. Diz que várias vezes o Otto Maria Carpó quis voar na goela de um. O Otto Maria Carpó tinha esse problema, que ele era gago, então ele, por escrito, argumentava muito bem, mas oralmente ele se atrapalhava, então ele achava que era mais fácil descer um guarda-chuva na cabeça do outro, voar na goela dele, entendeu? Então, mas de qualquer modo, o ambiente não era destruído por isto. As pessoas não se afastavam daquele lugar porque tinham uma divergência. Então, do mesmo modo, quer dizer, a mesma confrontação de ideias que aparecia naquele lugar era o que aparecia nas revistas acadêmicas, nos suplementos literários e nas conversações cultas de modo geral. Havia tudo isso, mas por baixo disso, e numa espécie de submundo, né, existia, vamos dizer, as operações de pura difamação inventadas para fins políticos. E nisso aí eu lamento informar, a culpa disso foi inteiramente da turma de esquerda. Quem fez isso foi a turma do Partido Comunista. Né? Então, para o pessoal do partido, toda essa discussão intelectual é puramente instrumental. Quer dizer, o objetivo deles é a conquista do poder. Você pode se utilizar da alta cultura como uma espécie de uma sementeira onde você vai lançar lá, tentar produzir os efeitos que lhe interessam, tá certo? Mas você não está interessado em alta cultura, você está interessado na conquista do poder. Então a alta cultura, ela se torna uma consideração secundária, embora possa haver pessoas dentro do meio comunista que tenham verdadeiro respeito pela alta cultura e que até acreditam que a forma mais perfeita de alta cultura é o comunismo. Né? Mas, vamos dizer, para a militância, para o pessoal que estava organizado politicamente, não é isso que interessa. Então, a gente vê que naquela época houve certas operações de difamação que foram, é claro, maciçamente rejeitadas pelas pessoas cultas, tá certo? Mas que para a raia miúda, militância, estudantes, etc., podia funcionar. Uma delas foi a que se votou contra o próprio Otto Maria Carpó, Logo quando Maria Carpo chegou, né, o pessoal do Partido Comunista espalhou que ele era um perigoso agente nazifascista, né, quando na verdade ele estava fugindo do nazismo. Quando os nazistas tomaram o poder na Áustria, se mandou, não só por ele ser um adepto do regime anterior, que era o regime do chanceler Dollfuss, em favor do qual ele escreveu dois livros, né, e vários artigos de jornal, mas pelo fato de ele ser meio judeu, o que já é suficiente para comprometê-lo. Na verdade, oficialmente ele não seria judeu, porque ele era judeu por parte de pai. E no mundo judaico, a hereditariedade é materna. Para você ser um judeu autêntico, você precisa ter uma mãe. Mas, de qualquer maneira, meio judeu, para os alemães, já era mais do que, os nazistas, era mais do que suficiente para comprometer o sujeito, né? Então, ele se mandou, saiu correndo, né, e pediu socorro para o Vaticano, e com uma carta de recomendação escrita pelo próprio Papa Pio XII ao Alceu Amoroso Lima, veio parar no Brasil. O Alceu Amoroso Lima até não deu muita importância para o sujeito, não percebeu que estava conversando com um gênio. Chega lá um sujeito esquisito, né, meio corcunda, gaguinho, falando português execrado, um francês com sotaque austríaco. Não deu muita importância para o sujeito e arrumou um emprego para ele numa biblioteca do interior do Paraná, né? Foi um equívoco do qual depois ele se arrependeu muito. Mas o Carpo estava aí nessa condição. Quando ele, através do Álvaro Lins, ele consegue um contato no Correio da Manhã e começa a publicar aqueles artigos, artigos formidáveis, os melhores que ele escreveu, os primeiros que ele escreveu aqui, que estão no livro Origens, Fins e Assins do Purgatório, são as melhores coisas que ele fez no Brasil. Imediatamente, o pessoal do Partido Comunista começa a espalhar no submundo, não em grandes jornais, mas nos seus próprios jornais, para ver Semanário Comunista, essa noção de que era um perigoso agente nazifascista. Logo depois, quando eles viram que o negócio não pegou, porque todo mundo sabia a história do Carpo, então não deu para convencer ninguém, eles fizeram o contrário, decidiram usar o Carpo como instrumento para queimar um outro. Então, quando veio em visita ao Brasil, que morou anos aqui, o grande romancista francês Georges Bernanos, passaram ao Carpo, eu não sei como, não sei quem foi exatamente o portador da coisa, passaram uma série de informações falsas sobre o Bernanos para o Carpo, e o Carpo escreveu uns artigos descendo o cacete no Georges Bernanos. Então você vê que a própria vítima da difamação podia ser usada para difamar um outro. Porque esse pessoal está em toda parte e ele sempre tem meios de fazer, né, através de uma pessoa mais tida como mais respeitável, fazer uma falsa informação chegar onde eles quiserem. Esse tipo de procedimento, na época, era considerado totalmente ilegítimo, era considerado um vexame terrível alguém participar de uma coisa dessa. Né? Mais tarde, o próprio pessoal comunista, né, achou abominável essa atitude dos colegas deles da outra geração. E, enfim, a coisa toda ficou tudo limpo depois, né? A questão do Bernanon não se esclareceu até agora. Quem descobriu isso aí fui eu nas minhas pesquisas. Não, até hoje não se escreveu nada a respeito desta fofoca na qual o Carpo foi usado como instrumento. A primeira sim foi esclarecida e limpa. Essa aqui não foi limpa até hoje. Então, esse tipo de coisa era anormal na época. A partir dos anos 60, quando se introduzem no Brasil as obras do Antônio Gramsci, em que o pessoal do Partido Comunista começa a ser treinado para a ideia de ocupação de espaços e conquista da hegemonia, não é isso? Então, as pessoas que passam a ocupar os postos nas instituições de cultura, na mídia cultural, mídia literária, etc., são pessoas que tinham este treinamento para fazer este tipo de operação, e não pessoas de alta cultura. E isso aí, evidentemente, é o fator imediato que gera toda uma tragédia. Tá certo? A coisa mais característica dessa estratégia do Gramsci é o papel que nela tem, vamos dizer, a mentira e a camuflagem. Praticamente, no Gramsci é tudo camuflagem, tudo. Nada pode ser declarado publicamente. Quando ele diz que o partido deve chegar a ter a autoridade onipresente e invisível de um mandamento divino, de um imperativo categórico, então é absolutamente fundamental que quando as pessoas dão a sua adesão a esta ou aquela crença em particular, elas não saibam de onde veio aquilo. E que aquilo, ao contrário, pareça ter se disseminado espontaneamente no mundo letrado. Então, este tipo de truque tornou-se uma coisa normal na mídia. Automaticamente, nesse ambiente, a alta cultura é impossível. Não existe alta cultura sem um mínimo, vamos dizer, de sinceridade e sem o respeito pelos valores inerentes à própria alta cultura. Quer dizer, se tudo é instrumentalizado para servir a uma conquista do poder e vale tudo, então, é claro que nesse ambiente não é possível nenhuma atividade intelectual séria. E foi isto o que matou a alta cultura no Brasil. Foi isto e só isto. Então, não que os agentes desta operação tivessem por objetivo explícito e consciente destruir a alta cultura. Não, eles simplesmente quiseram instrumentalizá-la. Vamos dizer, de acordo com o Gramsci, a única função que a intelectualidade tem, não, é a de conquistar a hegemonia e de trabalhar a estratégia do Partido Comunista para a tomada do poder. Não tem outras funções. Não tem a ideia de conhecimento, de arte, etc. Fica tudo instrumentalizado. Então, embora o Gramsci seja conhecido por ser um sujeito mais democrático do que eram os antigos dirigentes comunistas, que eram, né, dogmáticos e ditatoriais, na verdade era muito pior que eles, porque ele transforma toda a cultura em instrumento. E não deixa passar nada. Isso quer dizer, por exemplo, que, vamos dizer, o uso de, por exemplo, consultórios de psicologia clínica. O sujeito vai lá para se tratar de uma neurose, mas o psicólogo não está interessado em tratar a neurose dele. Está interessado em mudar o sistema de valores. Porque aquilo vai ser bom para o paciente? Não, porque aquilo vai ser bom para a Revolução Comunista. Ele não vai pregar comunismo para o cara, ele simplesmente vai tentar destruir certos valores que estejam ligados ao complexo cultural que se deseja destruir. Então, isso quer dizer que a prática geral do gramscismo tornou absolutamente inviável a cultura superior. E o sujeito que está contra tudo isso, diz, mas eu sou contra isso, eu sou conservador, eu sou liberal, eu sou cristão, etc, etc. Né? Acredita ingenuamente que basta você estar contra, né, o comunismo para você escapar de tudo isso. Fala, não, meu filho. Eles não ficaram aí 40 anos pregando o comunismo. Eles ficaram destruindo os meios de cultura superior. Destruindo a própria linguagem, porque se o essencial na operação é a camuflagem, tá certo? Então é claro que a linguagem não pode ser mais usada como um instrumento para fazer que duas pessoas, um emissor e um receptor, percebam a mesma coisa na realidade. A própria figura do emissor e os objetivos do emissor têm que ser camuflados. Então, é claro que é importantíssimo aí transformar a linguagem num instrumento independente e capaz de produzir efeito por si mesmo, sem referência à realidade. Então, quer dizer, com isso eles corromperam não só a si próprios e ao pessoal de esquerda, mas corromperam a todos. Quando a gente lê a argumentação desse pessoal liberal, conservador, etc., no Brasil, eu vejo que a maioria usa a linguagem exatamente como a turma do Gramsci os ensinou a usar. Ou seja, em termos de conteúdo ideológico, eles têm o sinal contrário. Mas a forma, o esquema linguístico, o esquema lógico é o mesmo. E, ora, meus filhos, o conteúdo de uma mensagem pode ser esquecido. mas a forma, o esquema do raciocínio permanece e tende a ser imitado. É como um programa de computador. Então, na hora que você colocou o programa lá, bom, mesmo que você apague todos os arquivos, não é isso? Você põe lá o programa Word. Daí você apaga todos os arquivos do Word. Bom, o programa continua lá, do mesmo jeito. O cérebro humano funciona igualzinho a isso. Quer dizer, tem certos esquemas, né, de raciocínio, esquemas de percepção, associações de ideias, etc., que permanecem os mesmos, ainda que você mude, né, o sinal valorativo. Ainda que você ponha tudo que estava com um sinal de mais, você põe um sinal de menos, é igual, o esquema continua igual. E o problema é precisamente esse. É isto que destruiu a possibilidade da alta cultura no Brasil. Então, quando eu, assim, eu gasto a minha atenção com pessoas que, até o próprio Emir Sader e outros, né, para não falar os Rodrigo Constantinos e similares, né, o pessoal diz, já que eu estou discutindo ideias políticas com eles, eu não posso discutir ideias políticas com as pessoas, elas não têm nenhuma ideia política. Por exemplo, podia-se discutir uma ideia política, digamos, nos anos 50, né, entre, sei lá, Júlio Mesquita Filho e Álvaro Lins, seria possível, porque tem um esquerdista, um direitista, então é possível alguma, um confronto de ideia política, e isso acontecia efetivamente. Mas hoje não é possível. Hoje só o que há é o uso da linguagem como instrumento de impregnação de reações mais ou menos automáticas. A linguagem funciona hoje na base do reflexo condicionado. Então, é claro que eu não estou interessado nas ideias políticas do senhor Rodrigo Constantino ou do seu Emir Sader, etc. Eu estou interessado apenas no modo raciocinante deles para estudar um fenômeno social de natureza endêmica. E é só por isso que se pode prestar atenção numa porcaria dessa. Né? E quando, às vezes, a gente gasta páginas e páginas para desmontar o raciocínio que a pessoa está fazendo, presta atenção, gente, eu não estou discutindo com eles. Pode parecer isto, e às vezes até para efeito, vamos dizer, efeito imediato, a coisa pode tomar a forma aparente de uma discussão, mas notem que o conteúdo do que eles dizem jamais me interessa. Interessa a forma. Por quê? Se nós não recensearmos todo esse conjunto de cacuetes mentais, nós continuaremos vítimas deles. Nós vamos continuar raciocinando exatamente como esse pessoal raciocina, ainda que seja para dizer o contrário do que eles dizem. O fato de que essas mesmas deficiências se observem em pessoas de sinais ideológicos opostos mostra a amplitude do fenômeno. Não é isso? Então, é claro, vamos dizer que eu não vou chegar a escrever a lógica brasiliense. Por quê? Porque é muita coisa. É como se fizer toda a linguagem de uma época que teria que ser analisada. Isto tem que ser, vamos dizer, um empreendimento coletivo. Todos vocês têm que prestar atenção nisto. Né? E nós temos que fazer com que a próxima geração não seja contaminada por esta coisa. Nós temos que restaurar o uso saudável da linguagem. E este é um empreendimento no qual todos vocês estão envolvidos pelo simples fato de serem alunos deste curso. Então, vamos dizer, hoje mesmo eu coloquei no meu site, vamos dizer, uma resposta, entre aspas, né, a um sujeito que escreveu lá meia dúzia de besteira e que ficava me provocando, dizendo, não, mas você só cita pedaços, você nunca transcreve a coisa inteira. Então, eu falei, meu filho, se eu escrever a coisa inteira, vai ficar pior para você, porque daí eu vou ter que analisar linha por linha. E vai ser um negócio sádico. Né? Quer dizer, eu já fui tantas vezes acusado de bater em criança, de abusar de menores de idade, de intelectuais, né? Eu falei, por que você me pede para cometer esse crime novamente? Logo contra você, né? Mas já que você quer, você insiste, eu vou fazer isso. Então, lá pelas tantas, ele usava um argumento assim, como, quer dizer, justamente por o caso se referir a um assunto sem importância nenhuma, coisa mínima, mínima, mínima, eu fiz questão de explorá-lo, porque quanto mais simples o conjunto de fatos envolvidos, mais fácil é de você mostrar o esquema argumentativo, o esquema mental por trás. Tá certo? Ao passo que se tratar de um assunto mais complexo, a análise da linguagem pode se confundir com a análise das ideias subentendidas. Tá certo? Neste caso, não. Então, havia um sujeito aí que disse que quando eu morava em Curitiba, eu morava de favor na casa de um amigo. Eu falei, bom, não teria vergonha nenhuma de morar de favor na casa de um amigo, mas não aconteceu isso, né? Então, eu disse, não, ao contrário, eu aluguei esta casa, tem lá um contrato na imobiliária e tal, né? Daí o sujeito voltou a insistir, não, que isso aí quem me disse foi os editores do Mídia Sem Máscara. Eu falei, bom, os editores do Mídia Sem Máscara, o Paulo Diniz Zamboni e o Eduardo Wolff, então eu vou escrever para eles, né? Escrevi, vocês disseram tal coisa para o fulano, né? Daí eles, não, claro que não, jamais diria uma coisa dessa, não diria nada para esse imbecil, esse cara aí não merece confiança, esse é um louco, tarado, né? Então eu publiquei, né? As respostas deles falaram, está aqui, ó. Quer dizer, as testemunhas que você convocou dizem o contrário do que você quis. Daí apareceu um terceiro, né, dizendo que é o seguinte, não, o Olavo só publica o que lhe convém. Né? Se os dois editores do Mídia Semáfora Direto tivessem dito o contrário, não, de fato, nós dissemos, contamos isto para o fulano, né, ele não publicaria. Então eu falei, bom, isso é... É uma coisa incrível, porque eu estou dizendo o que as testemunhas convocadas pelo acusador disseram. Eles convocam como testemunha de acusação, elas vêm e desmentem a acusação. Né? E o sujeito diz, não, mas se eles confirmassem a acusação, ela não publicaria. Bom, é uma hipótese, é possível que até fizesse isso, mas nós não sabemos, né? Mas como é que você pode alegar uma hipótese contra um fato? Eu digo, item 1. Então, alegar hipóteses contra fatos é uma coisa assim, que no Brasil se tornou endêmico e obrigatório. Nisto, então, por exemplo, em toda a discussão que houve sobre o Foro de São Paulo, isso acontecia, mas a toda hora, toda hora, toda hora. Né? Quer dizer, interpretações, né, do tipo, ah, mas você acha que esses comunistas vão fazer tal, qual coisa, mas eu não acho, eu estou dizendo que eles fizeram. Isso não é uma conjetura que eu estou fazendo sobre o futuro, é um fato do passado. Né? Como é que você pode tentar impugnar um fato do passado com uma conjetura a respeito do futuro? Então, o número de pessoas que usou isso aí, como se fosse o argumento mais normal do mundo, né, foi muito grande. E aqui, no caso também, quer dizer, o sujeito acha que, né, ou seja, os testemunhos que eu publiquei não valem, porque se eles fossem diferentes eu não publicaria. Mas o que quer dizer isso? Né? Quer dizer, o que o senhor está fazendo realmente? Ele está dizendo que o errado não é você acusar sem provas, é você defender-se com provas. E a prova de que a coisa é errada é que se eu não tivesse as provas eu não as mostraria. É claro que é psicótico. Só que isto é um tipo de coisa que se disseminou no Brasil de uma maneira impressionante. E as pessoas acham que isso é normal. Agora, pensa assim, quantas vezes você não usou argumentos desse tipo? A tendência, a tentação de usá-los é muito grande. Por quê? Se você quer vencer uma discussão, a própria raiva que você tem do adversário te sugere esquemas argumentativos na mesma hora, com uma rapidez, um automatismo incrível. A primeira tendência é sempre inverter. Usar a mesma frase para dizer o contrário. Não. Então, Nesta base, vamos dizer, as pessoas não apenas se deseducam, mas elas estão usando estruturas lógicas como instrumentos de defesa contra a consciência que elas poderiam ter do que elas mesmas estão fazendo. Quer dizer, se um... A outra coisa que aconteceu no mesmo debate, o sujeito me acusou de mil e uma coisas, né? E daí, como eu dei um exemplo de um outro que tinha me acusado das mesmas coisas, e que, uma vez demonstrado que ele estava errado, me pediu desculpas, o outro chegou à conclusão que eu estou exigindo desculpas dele, querendo que ele se ajoelhe dentro de mim, e, portanto, me acusando de ser um inquisidor. Eu digo, mas o que está fazendo a acusação? Você? Como é que inquisidor sou eu? Porque você imagina que eu estou querendo forçar você a um pedido de desculpas. Quer dizer, eu não pedi que ninguém me pedisse desculpas, o outro pediu porque quis. Aliás, eu não esperava que ele fizesse isso. Então, como é que você pode supor que eu estou querendo uma genuflexão da sua parte? É uma suposição. Mas essa suposição, para o sujeito, tem, vamos dizer, uma credibilidade imediata. Quando você não gosta de uma pessoa, o que quer que você pense contra ela, lhe parece real naquele momento. Então você pega a lista de todos os palavrões que existem no idioma, cada um deles corresponde a uma conduta maligna, né? E você, não querendo usar os palavrões, você acusará o sujeito de todas aquelas condutas malignas, e se não chegar a acusar verbalmente, pelo menos na sua cabeça, você está acreditando em tudo aquilo, né? Então, isto não acontece só em discussões de internet, gente. Se você pegar aí as... o que você pode ler, digamos, em artigos da Folha de São Paulo, às vezes até artigos de autores estrangeiros, porque eles selecionam os autores estrangeiros precisamente por serem aqueles que fazem o bem que eles fazem. Por exemplo, outro dia me mandaram um artigo do Robert Kurtz, de 1997. Robert Kurtz é um sujeito que se dedica, ele faz um esforço monumental para demonstrar que o descrédito do marxismo é um argumento em favor do socialismo. Quer dizer, ele já é socialista pós-marxista. Então, eu vi um artigo que ele tentava dizer o seguinte, que a origem do capitalismo moderno vem com a indústria bélica. Quando se formaram os estados modernos, então precisava armas de melhor qualidade, né, que as pessoas comuns não pudessem ter acesso, sobretudo as armas de fogo. E foi isso que criou o capitalismo. Eu digo um momento, mas a economia que fundamentou isso aí não era a economia capitalista, era a economia mercantilista, centrada no Estado. Né? Ou... se o Estado quer justamente criar armas de fogo que sejam mais complicadas e mais difíceis de manejar e que a população em geral não possa ter acesso e que só os especialistas possam ter acesso, então é evidente que se trata de um monopólio estatal dessas armas. Então, o sujeito estava confundindo a origem do Estado moderno com a origem do capitalismo. O capitalismo é muito anterior a isso. Mas se apodrecer o cacete, o capitalismo vale a pena tudo. E naquele artigo você via que o Robert Kurtz ele estava persuadido daquilo, naquele momento. Talvez no dia seguinte ele mudasse de ideia, mas naquele momento, né, parecia uma boa ideia. Então, por que você acha que a Folha de São Paulo gosta tanto do Robert Kurtz? Porque ele pensa como um articulista da Folha de São Paulo. Então, o material estrangeiro que se publica no Brasil é aquele que corresponde à forma mentis do jornalismo brasileiro. E a coisa é muito bem selecionada, quer dizer, você não tem uma nas traduções que saem, você não tem uma visão geral do debate americano. Não, você só tem aqueles pontos que coincidem com a forma mentis brasileira, de modo que até o material estrangeiro serve para isolar o Brasil um pouco mais. Você pode ter certeza que um artigo como esse do Robert Kurtz, aqui nos Estados Unidos, teve 50 respostas imediatamente. As mais diversas, tá certo? No Brasil, nada tem resposta. E quando tem, é mais ou menos no mesmo nível. Então, também graças a esta disseminação do gramscismo, então se tornou normal no Brasil acreditar que todo mundo que opina sobre alguma coisa é um agente de uma força política. Então, olha, espera um pouquinho. Nos anos 50, 60, os grandes intelectuais que tinha, ele podia até acidentalmente favorecer uma outra força política. Por exemplo, Graciliano Ramos era um militante do Partido Comunista. Mas tudo o que ele escreveu porque achou que era certo escrever. E não porque aquilo ia ajudar o Partido Comunista. E se fosse para atrapalhar o Partido Comunista, ele escreveria do mesmo modo. Ele mesmo dentro do partido tomou ali várias atitudes contra os dirigentes, né? E teve vários problemas por causa disso. O Paulo Mercadante, que era o maior amigo dele, contou todos os detalhes. E tudo isso foi usado, o material do Paulo foi todo usado na biografia do Graciliano Ramos pelo Denis, agora esqueci o sobrenome, Denis não sei o que escreveu a biografia do Graciliano Ramos. É tudo coisa do arquivo do Paulo Mercadante. Então, ou seja, atividade de alta cultura era uma coisa e militância política era outra. E as atividades militantes tinham de se submeter às regras da alta cultura caso quisesse utilizá-la para alguma coisa. Quando falhavam com essas regras, o que acontecia? A unanimidade dos intelectuais de primeiro plano rejeitavam aquilo como uma baixaria que não era admissível. Hoje são justamente essas baixarias que se transformaram na regra. Então, se você continua falando na clave em que falavam aqueles intelectuais dos anos 50 e 60, as pessoas vão interpretar você exatamente como um agente político, como eles mesmos. E se não tem nenhuma organização por trás de você, eles inventam. Quantas pessoas não disseram que eu sou um agente do Opus Dei? Né? Mais tarde eu tive até um arranca-rabo com o Opus Dei. Que daí então achou que eu sou agente de uma outra coisa. Tá certo? Então, quer dizer, a simples, vamos dizer, a atividade intelectual normal, que é realmente uma iniciativa puramente individual, as pessoas não são capazes de conceber mais o que é. Quando eu digo para vocês que é importante vocês fazerem um voto de castidade em matéria, voto de abstinência em matéria de opiniões, é porque vocês entrarem neste tipo de discussão só pode viciar vocês. Note bem, este material que o pessoal põe em circulação na internet não é para ser discutido. Você não pode discutir uma coisa dessa, só pode analisá-la como fenômeno sociológico. Se você sente o impulso de discutir aquelas coisas, você já entrou no canal errado. Nunca se pode discutir. Você tem ideias, tem opiniões que são discutíveis, e outras que são indiscutíveis. Essas todas que eu estou falando são indiscutíveis. Você não pode discutir as opiniões do Dr. Mercader porque elas não são opiniões. Elas são um mero impressionismo verbal. Então, quando você vai descascar para ver, deixa eu ver qual é a ideia que está por trás. Olha, o negócio que paralisou. Será que a transmissão continua normal no outro? Então, se você deseja discutir ou refutar essas coisas, você já está falando a clave errada. As coisas só podem realmente ser analisadas como fenômeno sociológico, tá certo? Ou fenômeno psicopatológico. É claro que quando o interessado, o autor da coisa, ler o que você está escrevendo, ele vai achar que você está discutindo com ele e refutando. Ele não vai entender em que clave você está falando. E muitas vezes, observadores ou terceiros também vão interpretar assim. É por isso que muitas vezes pessoas até bem intencionadas reclamam: ah, você fica discutindo com pessoas que não merecem atenção. Eu falei: mas como não merece atenção? Hã? Esse é o mostruário do fenômeno que eu estou querendo estudar. Eles merecem toda a atenção do mundo. Hã? Não a atenção de uma discussão, mas a atenção de uma análise, sim. E mais ainda, digo a vocês que a análise deste fenômeno é a coisa mais importante que se pode fazer no momento. Pessoal, não, mas você fica discutindo com o Rodrigo Constantino, com o Anselmo Heiders, com o Jânio Cristaldo. Não estou discutindo com eles, gente. Eu não conseguiria discutir se eu quisesse. Eu estou apenas analisando esses camaradas como sintomas de uma situação. E não consigo entender que outra coisa, sociologicamente, poderia ser mais importante no Brasil de hoje. Por quê? Porque este sistema, novo sistema de argumentação, novo sistema de persuasão que está funcionando no Brasil, é a malha, tá certo? De impedimentos a que a inteligência das pessoas se desenvolva. Então, como é que eu poderia tentar ajudar as pessoas a ficar mais inteligentes, a compreender a realidade, ser o primeiro a desmantelar esta malha, tá certo? Nó por nó. Então, estas análises, elas são obrigatórias. Desde que, é claro que eu também, esse é um assunto desagradável, claro, você ficar mexendo nessas coisas é desagradável, dá um trabalho. Por quê? Porque a característica, vamos dizer, desta tipo de mentalidade doente, ela vê as coisas sempre muito compactamente, né? Por impressões subjetivas, onde se aglomeram, vamos dizer, vários maus sentimentos ali, tudo embrulhado. E quando o sujeito expressa isso numa forma que parece a ele ser uma afirmação lógica, na verdade não tem lógica nenhuma, né? E se trata, não como no caso desse que eu citei, aí do acusado e acusador, não é uma ideia, não é uma convicção que ele tem, é um mau sentimento que está sendo expresso, um mau sentimento absurdo, que se o cara percebesse que ele tem esse mau sentimento, ele mesmo se sentiria envergonhado disso e nunca diria isso em voz alta, mas no momento ele conseguiu uma camuflagem lógica para aquilo. Então, para você demonstrar o que se passou, você tem um bocado de trabalho, assim como para você analisar, vamos dizer, durante uma análise psicanalítica. Então, uma linha da narrativa de um sonho pode demandar várias páginas de análise, para até você desmontar todos os elementos que estão ali subentendidos. Então, é claro que essas coisas são bastante trabalhosas, e existe uma técnica para fazer isso. A técnica é a técnica dialética tradicional, quer dizer, você vai buscar, vamos dizer, as premissas implícitas no que o sujeito está falando. Se fosse, vamos dizer, se o indivíduo explicitasse as suas premissas, ele desistiria delas imediatamente. Tá certo? Então, por isso mesmo, o indivíduo cria uma premissa absurda, em seguida a esquece e a raciocina com base nela. Então, isso quer dizer que este tipo de raciocínio tem a estrutura de uma neurose, como diria o meu amigo Juan Alfredo César Miller. É a mentira que você já esqueceu, mas em cima da qual você continua raciocinando e tirando conclusões. A mentira esquecida serve como premissa. Tá certo? Então, a análise dialética desses escritos ou dessas afirmações permite descobrir qual é a premissa oculta que está ali. Ou seja, se o sujeito disse tal coisa, é para ele dizer tal coisa, ele tem que acreditar em tal outra que funciona como premissa ou base de prova daquilo. E quando você, vamos dizer, explicita essas premissas implícitas, é que você vê a gravidade do fenômeno. Que é um fenômeno realmente de psicopatologia. E é isto que eu tento fazer com esses textos que eu analiso. Puxar ali as premissas implícitas e demonstrar que essas premissas não estão só na cabeça do seu fulano. Elas se disseminaram pela sociedade. E, justamente porque são premissas implícitas, elas têm como diria Antônio Gramsci, a autoridade onipresente e invisível de um mandamento divino, de um imperativo categórico. É justamente esta autoridade invisível, nós temos que dar visibilidade a ela para poder estourar a autoridade. Entendeu? Mostra, olha, a premissa disto, a premissa fundante disto aqui é uma absurdidade, é uma loucura. Então significa que ela não tem poder fundante nenhum. E o que quer que você deduza dela é besteira. É, eu não nego que, embora isso seja uma ocupação que pode ser tediosa, porque requer muita atenção, às vezes se torna muito interessante. Interessante no sentido clínico da coisa, né? Que é, por sua vez, até um pouco perverso. Né? Eu não sei se eu contei para vocês a história de um congresso de dermatologia que eu fui, que tem um professor nordeste que trouxe lá, né, um monte de pacientes dele e botava cada um assim numa baia para os médicos examinarem. Então, tem lá uns caras com pênfigo foliáceo, outro com lepra, com não sei o que. Um negócio horrível, horrível, né? E daí um médico olhou tudo aquilo e daí subiu ao palco entusiasmado. Queríamos cumprimentar aqui o professor fulano pelo seu maravilhoso museu patológico, né? E o cara estava entusiasmado com aquilo. Né? Às vezes eu também fico entusiasmado com essas patologias. Pelo número delas. Pelo número e pela onipresença delas no debate público do Brasil. Digo, olha, ainda que seja uma coisa extremamente trabalhosa e tediosa, nós temos que analisar as coisas uma por uma. Né? Infelizmente, não dá tempo de analisar tudo. Então, mas a atenção permanente a essas coisas faz parte do estudo que vocês estão empenhados aqui. E para fazer isso, é preciso que durante um tempo você se abstenha de participar das discussões. Você tem que adquirir uma distância tamanha em relação ao que essas pessoas estão falando, que daí você possa analisá-las, vamos dizer, com a isenção de um sujeito que examina um cocô num laboratório de análises clínicas. Né? Agora, é claro que por maior que seja a sua isenção, a hora que você disser que o cocô é cocô, as pessoas vão dizer que você está insultando, né? E vão achar que você está participando daquele debate, entre aspas, com a mesma paixão, tá certo? Das outras pessoas envolvidas. Ou seja, o que você fizer vai ser confundido de qualquer maneira. Você precisa ver que a incompreensão, hoje em dia, é quase inevitável, a não ser que nós consigamos criar para uma outra geração um público um pouco mais apto, que significa também um público um pouco mais letrado. No entanto, é claro que mesmo pessoas bastante letradas caem nisso. E caem por quê? Vamos supor, eu encontro muitos tipos desses na internet. Né? Rapazes novinhos, né, que leram um montão de coisa, sobretudo autores estrangeiros. Fulano, discutem aquelas últimas novidades da literatura universal e citam autores, etc. Mas quando você vai ver, por trás de toda essa cultura aparente, existe a mesma imbecilidade, a mesma incapacidade de perceber o que estão falando. Por que que isso acontece? É simples. Porque eles perderam o fio da meada da história do próprio meio cultural e mental no qual eles estão envolvidos. Se você foi educado dentro dessa linguagem, e ela é a única que existe hoje, e aí você começa a dizer, não, agora aqui eu vou ler o fulano, ler os grandes autores contemporâneos, então você vai se atrapalhar, você vai criar instrumentos tão requintados de dizer besteira que você vai se tornar muito difícil de você analisar. Muitas vezes tem, né, tem um rapaz, por exemplo, que entra em escola de filosofia, e estão lá lendo o Kant, né? Leram o Willard Quine, leram todos os autores que tem. E eles levantam umas discussões e digo, mas vocês estão usando um instrumental filosófico em cima de uma base perceptiva realmente imbecil. Mas vocês não sabem que é imbecil. A língua na qual você fala é o grande instrumento de percepção que você tem. Mas aquilo que não está no seu idioma usual, você só percebe se for um gênio. Somente um gênio percebe coisas que eles não têm palavras para expressar. E daí ele vai, presta atenção de novo, até achar as palavras. Para a maioria das pessoas, incluindo os próprios gêneros, os gênios no que, em tudo aquilo no qual eles não são geniais, você depende do estado da língua, depende do estado do idioma. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ler os autores brasileiros da época em que havia autores brasileiros. E vocês têm que acompanhar a transformação do idioma para ver qual é o capítulo da história no qual vocês entraram. Porque a língua na qual você é educado, recebe educação, e educação não é só na escola, a educação vem pela TV, pelo debate público, etc, etc. Sempre lhe parece a língua normal e geral. E se ela estiver completamente estragada, você vai ser estragado junto. A não ser que você restaure a língua ao estado normal. Mas para isso você precisa perceber. Então, desistam, tá certo? De adquirir alta cultura se vocês não restaurarem a capacidade normal do idioma. Isso só tem um jeito. Você reconhecer que você não nasceu no vazio, mas nasceu dentro de uma situação histórico-social específica, definida por certas constantes, e que essa situação social específica, é a de uma degradação linguística e mental fora do comum. Então, dá mais um cafezinho. Uma coisa que eu recomendo muito a vocês. Vocês têm que ler os melhores autores do período histórico imediatamente anterior. E têm que aprender a escrever como eles. Por quê? Porque a linguagem deles ainda é compreensível. Ela só é desconhecida. Então, eu, por exemplo, quando comecei a escrever artigos de jornal, eu tive que dar tratos à bola para achar uma linguagem apropriada. Por quê? Porque eu tinha aprendido a escrever com os escritores que eram, que estavam em voga no momento em que eu acordei para essas coisas, quando eu tinha, digamos, 15, 16 anos e comecei a me interessar pela cultura superior. Então, quem estava escrevendo em português naquele momento era exatamente essa geração que eu mencionei. Era o Álvaro Lins, era o Otto Maria Carpó. E note bem, eu estou me referindo sobretudo a autores que não são de ficção. Vamos dizer, para o debate público, a linguagem dos romances e poemas é de pouquíssima utilidade. Você precisa ver é o debate de como se expressavam ideias. Não é isso? Então, foi com esses camaradas que eu aprendi a escrever. Tá certo? Porém, eu via que os esquemas verbais deles ainda eram compreensíveis. Mas em vários pontos eles podiam criar equívocos. Porque as pessoas não estavam acostumadas com aquilo. Então eu tive que fazer uma série de adaptações. Né? Pegar inúmeros termos da língua dos gíria dos jovens, tá certo? Misturar com aquilo de algum modo. Encontrar uma, eu acho que encontrei a fórmula. Né? Porém, encontrei não no sentido de que vou ser universalmente compreendido, mas no sentido de que as confusões que as pessoas criam em torno daquilo já está previsto no próprio, já estão previstas no próprio texto. Quer dizer, antecipadamente, o texto já tem, vamos dizer, a vacina para todas as confusões que se possam fazer em torno. Então, no caso de aparecer as confusões, elas já vão aparecer necessariamente, sempre será possível trazer o fulano de volta para os pontos que ele perdeu no texto. Perdeu ou deformou completamente, né? no texto. Então, tudo que eu escrevo é mais ou menos é calculado para isto. Pessoas que são minhas alunas há bastante tempo já perceberam esta, esta coisa. Por exemplo, um artigo de jornal, ele tem uma série de ramificações em tudo mais que eu escrevi, ensinei, etc, etc. Mas o leitor que está chegando agora não pode saber disso. E no Brasil, a atitude normal do leitor de hoje é achar que o sujeito só sabe aquilo que ele escreveu naquele ponto. Ele não procura, assim, por exemplo, as premissas ocultas, premissas não declaradas. Quer dizer, para o sujeito dizer isto, ele precisaria saber disto, daquilo, daquilo, daquilo, daquilo, daquilo, daquilo. Eles simplesmente não sabem fazer. Quando, umas aulas atrás, eu dei aquele exercício da leitura lenta, quer dizer, de você deixar que o texto impregnasse a sua imaginação e provocasse mil e uma evocações, é porque este é, onde é o começo da investigação das premissas ocultas. Se você não tem esse trabalho imaginário, você não vai se lembrar de procurar outras camadas de significado mais profundas que possam estar embutidas no texto. Eu vejo que, frequentemente, hoje em dia, nem mesmo as alusões são compreendidas. Por exemplo, quando você escreve uma frase usando uma estrutura que é clássica no idioma, porque foi consagrada num poema, às vezes as pessoas simplesmente não pegam o que é uma alusão. Eu lembro, por exemplo, no prefácio do Imbecil Coletivo, eu usei o termo rude e tosca escritura, né? Que é um termo tirado do clássico do Fernão Mendes Pinto, A Peregrinação, que é um grande livro da língua portuguesa. E eu lembro que naquele parágrafo eu coloquei ali 4 ou 5 alusões desse tipo. Né? Normalmente, quando o público letrado as reconhece imediatamente. Eu digo, mas, epa, quantas pessoas da nossa geração leram Fernão Mendes Pinto? Ninguém mais. Ora, nos anos 50, qualquer escritor que publicasse, digamos, um artigo num suplemento cultural, ele sabia que ele tinha um público que tinha lido mais ou menos as mesmas coisas que ele leu. E que, por exemplo, estas evocações seriam obrigatórias. Absolutamente obrigatórias. Então você podia contar, vamos dizer, com uma plateia, com um auditório que sabia ler essas coisas. Porque, vamos dizer, uma alusão ela sempre tem duas camadas de sentido. Você tem o sentido imediato, que é aquele ao qual você está se referindo, e você tem a impregnação pelo sentido antigo, tal como a coisa foi colocada no clássico. Então, o que você quer? Você está fazendo uma síntese de duas camadas de sentido. E pegar esta dupla camada, exatamente a compreender o texto. Tá certo? Como o público qualificado desapareceu, então você colocar essas alusões, eu só coloco essas alusões por quê? Porque eu sei que eu tenho alunos, e para os alunos eu posso ensinar as coisas, mas eu sei que o restante do público não vai entender. Então, cada artigo meu, cada linha que eu escrevo, também já tem duas camadas de sentido pelo simples fato de que vai ser lido de uma maneira pelo público em geral e de outro pelo grupo de alunos. Sem contar um ou outro remanescente de outra geração, como o Paulo Mercadante, o Meira Pena, que ainda é capaz de ler como se lia nos anos 50. Restaurar essa capacidade de leitura de uma geração anterior é nossa obrigação. Porém, nós não podemos restaurar na sociedade se primeiro não restauramos em nós mesmos. Não é isso? Se isto já é obrigatório para os debates públicos em geral, para as obras literárias, para os textos filosóficos é infinitamente mais necessário. Porque, vamos dizer, a compactação de um texto filosófico é um negócio absolutamente alucinante. Quer dizer, a quantidade de conhecimentos que você pode necessitar para você entender uma única linha de um filósofo é muito grande. Você nunca pode esquecer que, como dizia Hegel, né, a ave da filosofia, que é a coruja, só levanta voo ao entardecer. O que quer dizer? A filosofia é uma reflexão sobre a cultura que já existe e já existiu. Então ela pressupõe, de certo modo, que o seu leitor tenha uma visão geral dessa cultura. Senão você não vai entender do que o filósofo está falando. Então, por exemplo, essa coisa de ensinar filosofia para criança, isso é absolutamente impossível. Se você não tem uma ideia do material da sua cultura, você não sabe o que a filosofia está discutindo. Você vai usar, compreender os termos, as palavras que o filósofo usa, apenas no sentido dicionarizado e estável que essas palavras têm, sem as nuances que elas adquirem dentro da situação histórica concreta a qual o filósofo está se referindo. Então, a filosofia é uma atividade para pessoas de muita cultura, muita. Pessoas capazes de ver a sua, pelo menos a sua própria cultura, vamos dizer, como um todo, nas suas linhas gerais, e raciocinar sobre o conjunto dela. De certo modo, a filosofia é uma reflexão sobre a totalidade da experiência humana. Como nós não podemos ter a totalidade da experiência humana, nós pegamos esta condensação da experiência humana, que é a alta cultura existente. E mesmo dessa, nós não podemos dominar o conjunto, então nós temos que pegar o quê? Aqueles pontos que são essenciais, por quê? Porque eles resumem o resto. É isso que você quer dizer quando diz que um escritor é representativo. Quer dizer que na obra dele se condensa preocupações gerais que estão disseminadas de maneira menos clara, tá certo? Em inumeráveis outras obras. Então, sem uma aquisição da cultura da geração anterior, vocês não vão a parte alguma, gente. Então, essas leituras devem ser consideradas absolutamente obrigatórias. Isto é mais importante do que você ler os grandes autores estrangeiros do momento. Mas muito mais importante. Tem tempo para você ler. Mesmo autores estrangeiros que sejam de uma geração anterior, mas que às vezes são um pouco conhecidos no Brasil, isso não tem importância agora, gente. Você não tem que estar atualizado. A atualização é depois. A atualização é uma atividade constante do profissional de uma área, não do sujeito que está se formando. Por exemplo, tem uma época que eu trabalhava numa revista de educação chamada Sala de Aula, a revista Fundação Victor Tibita. E todos os professores, educadores, pedagogos, todo mundo que dava palpite, dizia, não, é muito importante você manter o ensino das ciências na escola secundária em dia com a pesquisa científica hoje. Parece uma coisa dita assim, não? Eu digo, eu vou experimentar, eu não vou analisar a frase, eu vou dizer uma frase contrária e vocês, pelo contraste, vocês já vão perceber tudo que eu estou querendo dizer. Eu digo, não, só tem importância você estudar nas ciências aquilo que não será abalado ou modificado pelas próximas pesquisas. Então, por exemplo, você tem que conhecer a lei da gravitação de Newton. Por quê? Porque ela não será alterada. Certo ou errada, ela continuará a mesma. Mas o estado atual das pesquisas, o que você quer dizer com atual? Atual deste ano, desta semana, deste dia, quanto tempo isso vai durar? Quer dizer, daqui 15 ou 20 anos, quando o rapazinho que você está formando se tornar ele próprio um cientista profissional, essas ideias científicas de hoje ainda vão estar lá? Já terão sido esquecidas. Então isso quer dizer que manter o ensino em dia com as pesquisas é a coisa mais besta que pode existir. Quer dizer, toda a ciência tem um conjunto de elementos que é mais ou menos estável e durável. E tem outro conjunto que é, por assim dizer, de alta rotatividade. Que são as pesquisas que entram e saem. Só interessa os primeiros elementos, evidentemente. Então, essa ideia, por exemplo, é o tipo do topos que se impregnou na mente dos educadores brasileiros de tal modo que ela parece uma verdade auto-evidente. Quando não é nem verdade e nem auto-evidente. Então, vocês imaginam a quantidade imensa de normas, de regras, que foram se impregnando na educação, na mídia, nas conversações, no ensino, né? E que hoje formam, por assim dizer, a cosmovisão brasileira. Tudo isso é o que nós vamos ter que mudar. Nós temos que criar uma nova cultura superior. Mas para criá-la, nós temos que nos apoiar nos últimos que conseguiram criar uma cultura superior. Então, por exemplo, eu lembro que eu comecei a minha educação lendo a história da literatura ocidental do Carpo e anotando os nomes dos autores e textos dos respectivos livros e depois ler aquilo. Na verdade, eu não terminei até hoje, né? Porque ele cita lá mais de 3 mil autores, cada um com 10, 20 livros. E o quanto disso eu consegui ler na minha vida? Um pedaço. Mas um pedaço suficiente para eu ter uma visão do que é a história literária do mundo. Quem aprendeu com quem? Quais são as diferentes tradições de aprendizado literário? Eu digo, se você, como dizia o T.S. Eliot, a literatura é uma tradição. Um aprende com outro, que aprende com outro, que aprende com outro, que aprende com outro. E se você não é capaz de captar, né, essa linha de aprendizado até o estado atual da arte, você não sabe o que você está lendo. Toda obra literária tem alusões a muitas outras obras literárias anteriores. Por isso que o Jorge Luiz Borges é que, para entender um único livro, precisa ter lido muitos livros. Isso quer dizer que durante algum tempo você vai ler sem entender nada. Não tem problema, você está acumulando material. Tem que acumular na memória, primeiro. Eu recomendei, decorem muitos poemas, né? Decorem muitas músicas, né? Uma vez mandei meus alunos ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven até eles conseguissem assobiá-la todinha, do começo até o fim. Depois, no começo eles acharam aquilo esquisito, depois que eles fizeram, eles viram o bem que isso faz. Quantas estruturas musicais você não pegou ali que depois tornavam mais clara a audição de outras músicas? Decorar textos é importante para quê? Para que você possa perceber o que é a estrutura verdadeira do texto. Quanto mais poemas você decorar, mais facilmente você lerá outros poemas. Por quê? Porque aquelas estruturas, mesmo que você não esteja pensando, vamos dizer, nas palavras do poema que você decorou, a estrutura está lá. E ela cria analogias com o que você lê em seguida. É assim que se faz, gente. Então, abstinência em matéria de opinião não quer dizer que você não vai ter opinião nenhuma. Quer dizer que você jamais vai entrar nesse debate no nível em que ele está colocado. Nesse debate, no nível em que eles estão colocados. Porque não interessa mais essas discussões. Por que serve você vencer a discussão com um idiota? Não é nada de honroso. Você pensa que eu estou muito orgulhoso? Ah, discuti com o Rodrigo Constantino, mostrei que ele é um idiota. Provei que 2 mais 2 dá 4. Grande porcaria. É claro que é imbecil. Né? É claro que não tem capacidade para discutir comigo, nem ele, nem a Laura Café, nem Emir Sade. Não, isso é evidente. Então não há mérito nenhum. Mas não estou fazendo isso por mérito nem para ganhar discussão, estou fazendo para coletar material, né, e mostrar às pessoas, vamos dizer, a impregnação mental que existe de uma linguagem decadente, estragada e perigosa. E esta operação vocês mesmo têm que aprender a fazer para seu próprio proveito. Cada um para si, e se puder trocar figurinha com os outros, tanto melhor. Tá? Então vamos dar um intervalo de 5 minutos e voltar com as perguntas. Para recomeçar. Antes de passar as cartas, eu queria ler aqui um pedacinho do de Didascalicon, do Hugo de São Vítor, para ilustrar uma coisa que eu disse para vocês aulas atrás. Diz ele aqui: há muitas pessoas que a própria natureza deixou tão desprovidas de capacidades que têm dificuldade para entender até as coisas fáceis. E destas pessoas parece-me haver dois tipos. Há alguns que, mesmo não ignorando os seus próprios limites, buscam o saber com tal afinco e insistem tão obstinadamente no estudo que merecem obter por obra da vontade aquilo que não obteriam pela eficácia do estudo em si. Mas há outros, os quais, sentindo que nunca poderiam compreender as coisas altíssimas, desprezam também as coisas mínimas, e, como que repousando em seu próprio torpor, tanto mais perdem a luz da verdade nas coisas sumas, quanto mais fogem das coisas mínimas que poderiam aprender. Então, quando você lê um autor como esse, né, esse é o tipo do texto em que o método da leitura lenta, da impregnação imaginativa, é muito importante. Porque, você vê, os autores antigos escreviam de uma maneira extremamente compacta e as intenções deles são vão tão longe, como que em círculos concêntricos, que muitas vezes estão te dando a solução antecipada de problemas que iam aparecer mil anos depois. Você veja, quando se dissemina no mundo, né, editorial, estudantil, etc., a famosa ideia de que não há verdades absolutas, que em si é uma frase oca, mas enquanto afirmação objetiva ela não significa nada, mas enquanto expressão de um sentimento significa muito. O que exatamente que as pessoas estão querendo dizer? Exatamente o que o Hugo disse aí. Né? Que as pessoas procuram a verdade nas coisas mais altas e mais difíceis, as mais universais. E não as encontrando facilmente, desistem das verdades que elas já sabem num plano mais modesto. Quando, metodologicamente falando, o que você tem que fazer é exatamente o contrário. Quer dizer, você tinha que se concentrar nas verdades mínimas, nas verdades mais modestas, para adestrar a sua capacidade de apreender e aceitar verdades. Por isso que, vamos dizer, o método da confissão, o método da sinceridade é absolutamente necessário. Quer dizer, se você não é capaz de encontrar a verdade nem mesmo nas suas próprias ações mais imediatas, que outra verdade você espera encontrar? Né? E se você começa por falsificar a sua própria situação existencial, dizendo que não há verdades absolutas em geral, tá certo? O que você quer dizer? Que, por exemplo, se ao agir de tal ou qual maneira você teve uma intenção e você sabe a intenção, embora não possa contá-la para ninguém, será que isso não é verdade absoluta? Será que isso é relativo apenas? Não há irrelatividade alguma, quer dizer que a confissão dos seus próprios pensamentos de você para você lhe traz uma espécie de certeza imediata que você não pode negar. Raciocinando mais ou menos, aí dando uma linha, né, cartesiana, quer dizer, o que você pensou pode ser mentira, mas o fato de que você pensou não pode mais ser negado depois que você pensou. Então, vamos dizer, a sua autobiografia interna e externa é a coisa mais fácil de você conhecer. Como dizia Jean-Baptiste Vico, nós conhecemos melhor aquelas coisas que nós mesmos fazemos. Então, para você se adestrar, para chegar a investigar a verdade nos planos mais altos, convém você começar pelas mais modestas e que digam respeito àquilo que você mesmo fez. Se você não está extremamente adestrado para isso, tá certo? Você não tem a menor ideia do que é investigar a verdade em plano algum. Então, essas coisas modestas a que se refere, né, o Hugo, não são só, vamos dizer, coisas banalidades do cotidiano. São as verdades que estão mais próximas de você. E não há outras que estejam mais próximas do que aquelas que se referem àquilo que você mesmo fez, pensou, quis, desejou, etc, etc, etc. Se você não é capaz de se orientar, vamos dizer, na barafunda dos seus próprios desejos e sentimentos e dizer claramente para você o que você está querendo, meu filho, como é que você vai se orientar nas grandes questões da filosofia? Você nem sabe quem você é. Entendeu? Então, essa é uma coisa básica. No entanto, é possível ler esse primeiro parágrafo do Hugo sem você reparar a tremenda gravidade do que ele está dizendo. Porque ele está expressando de uma maneira tão simples, né, que você é capaz de passar por esse parágrafo esperando coisas mais importantes que ele vai dizer em seguida. Ou seja, você vai cometer na própria leitura o erro mesmo que ele está apontando. Dizer, epa, se ele mandou prestar atenção nas coisas mínimas, é melhor prestar atenção nesta coisa mínima que ele está dizendo. Entendeu? E quando você começa a deixar a sua imaginação se impregnar disso, e começa a puxar pela memória, né, e ver a facilidade com que você mesmo parte para a discussão das coisas mais altas e complexas, né, sem antes ter sequer tentado conhecer a verdade nas coisas mais próximas, então você entende o que ele está falando, de uma gravidade extrema. Nesse, então, quando um sujeito disser para você, não há verdades absolutas, ele diz, olha, você não conhece nenhuma verdade que seja verdade de maneira inegável. Você não conhece mesmo nenhuma. Por exemplo, né, qual é o sentimento que te leva a dizer o que você está dizendo? Você sabe qual é esse sentimento? Algum você tem. Será que você o conhece? É claro que você o conhece. Você nada sabe a respeito dele? E quando você percebe qual é a intenção que você está dizendo, com que você está dizendo algo, não tem mais jeito de você escapar dela. Então, eis aí uma verdade absoluta que você conhece, não é alguma que eu conheço. Uma verdade absoluta não precisa ser uma verdade universal e necessária. Né? Basta ser, vamos dizer, uma verdade que não pode ser contraditada por nenhuma outra. E aquilo que é estritamente verdadeiro no seu próprio plano é uma verdade absoluta. Agora, por que quando as pessoas procuram verdades absolutas, elas procuram não verdades absolutas, mas verdades universais? Né? Epa, aí é mais difícil. Por que você não procura uma verdade absoluta que você já conheça? Então, procure algo que você sabe a respeito de você mesmo e em seguida tente negar aquilo. E você vê que para você negar, você precisa construir toda uma falsa história. E será que você não sabe distinguir entre a história verdadeira e a falsa? Entre a narrativa do que se passou e a narrativa que você está inventando agora? Será que você não sabe discernir essas duas coisas? Com uma distinção total, absoluta e incontestável? Claro que sabe. Então, quando você diz não há verdades absolutas, o que você está querendo dizer, no fim, é que você pode reinventar sua própria história a qualquer momento do jeito que você quiser. Ou seja, você está afirmando o seu direito de mentir. Por que que você faz isso? Porque você está com problemas com você mesmo. Você se odeia, você se despreza, você tem vergonha de você mesmo. Então, você fica querendo mostrar que você é importante. Tudo isso, gente, está embutido nesse parágrafo do Hugo São Vitor. Quanto mais você deixa aquilo produzir efeitos na sua mente, você vai descobrindo novas e novas e novas e novas profundidades nesse parágrafo. Esse livro do Hugo São Vitor, e principalmente esses parágrafos iniciais, tiveram um efeito monstruoso em cima de mim. Um efeito realmente estruturante. Mais tarde nós vamos pegar o texto onde ele fala da humildade, como a humildade é necessária para o estudante, e vocês vão ver como muito do que eu chamo do meu método, falo, não é meu, não. Isso é, o Hugo já disse isso. Não parecia que ele estava dizendo, tá dizendo. Ele falou muito menos do que isso, mas já estava tudo embutido lá. Assim como a teoria dos quatro discursos estava toda embutida no Aristóteles. Então, isso quer dizer que a leitura de um livro filosófico, ela gera filosofias dentro de você. E é assim que se faz. Quer dizer, você vai deixar que o seu espírito seja fecundado por essas grandes mentes filosóficas do passado, de modo que você prolongue, prossiga o trabalho deles. E você se encaixe, portanto, numa tradição. Muito bem, vamos aqui. Bernardo Camargo pergunta: quando o Eric Voegelin, no volume 2 de Ordem e História, analisa a passagem dos... O negócio parou aqui, ó. Vê se parou a transmissão em geral. Então, quando o Eric Voegelin, no volume 2 de Ordem e História, analisa a passagem dos discursos desde os mitos poéticos de Homero e Hesíodo, passando pelo apelo à persuasão para a instituição social e política da polis, que veio com a sofística, e mais tarde chegando à dialética aristotélica como resposta a isso, pode-se dizer que é uma interpretação coerente com a sua teoria dos quatro discursos? Caso seja, foi dessas passagens que você iniciou tudo para a sua teoria? Não, justamente ao contrário. Eu simplesmente não conhecia Eric Voegelin na época em que eu estava tratando com isso. Foi, a investigação foi por uma linha completamente diferente, a partir de uma espécie de impregnação imaginativa dos textos de Aristóteles, e eu me perguntando o que mais Aristóteles precisaria saber para lhe dizer o que disse, tá certo? Quer dizer, tentando descobrir, ler o texto não apenas como texto, mas como expressão de uma consciência humana real, de um sujeito que realmente existiu. Quer dizer, tentando dar realidade de percepção àquilo que estava ali, né, colocado em linguagem expositiva. E foi assim que eu cheguei a isso. Quando, mais tarde, eu li o Eric Voegelin, eu percebi que, ao descrever um processo histórico, ele estava apenas mostrando algo que se passou em determinado lugar. Ele não estava enunciando uma regra geral, mas que eu já tinha descoberto a regra geral em Aristóteles. Então, eu dizia, olha, isso que o Voegelin disse que aconteceu, não somente aconteceu, mas não podia acontecer de outra maneira. Porque se você tomar, vamos dizer, uma cultura que teve um desenvolvimento mais ou menos independente, quer dizer, que não sofreu impacto de uma cultura externa, ou seja, que se desenvolveu por seus próprios recursos, tá certo? Como é o caso ali da cultura grega, que embora tenha recebido no início um aporte egípcio, etc., teve uma história, um desenvolvimento autônomo identificável, quer dizer, você pode escrever uma história do pensamento grego, tá certo? Baseado só em documentos gregos, é possível isto? Então, é claro que não pode se formar, vamos dizer, um ambiente de discussão pública, discussão política, por assim dizer, se não houver antes uma certa comunidade de sentimento, um centro de identidade do grupo social. Esse centro de identidade, então, só pode se formar através do elemento mitopoético, da narrativa das origens, etc., etc. Então, é claro que você não vai ter a discussão retórica se antes não teve o mito poético. Muito menos pode haver a análise dialética se antes não existe a retórica. Por quê? Porque a dialética não é senão o exame sistemático dos discursos retóricos. Se não há discursos retóricos a examinar, não há dialética. E muito menos pode surgir em seguida, vamos dizer, uma ciência da lógica analítica, que não é senão, vamos dizer, a codificação, né, final dos resultados da dialética. Então, isso não foi um processo histórico, isso foi a expressão de uma necessidade inerente à própria potência humana do discurso. Então, por isso mesmo, quando eu passei isso aqui para quem fez a revisão da minha tradução inglesa, da tradução inglesa do Teoria dos Quatro Discursos, foi uma senhora chamada Jodie Cocker, que foi uma das editoras das obras completas do Eric Voegelin. Ela é uma das pessoas que trabalharam em profundidade ali o texto do Voegelin, né? Eu a conheci através, então, do Frederick Wagner, que era um aluno e amigo pessoal do Eric Voegelin, um grande conhecedor da obra do Eric Voegelin. E através do pessoal do Eric Voegelin Forum. E todos eles repararam o seguinte, que eu tinha, que aquele estudo dava uma solidez muito maior ao que o Voegelin estava dizendo. Quer dizer, você ajudou a botar o negócio de pé, você está entendendo? Então, o Voegelin, ele tinha mais razão do que ele mesmo pensava. Então eu falei, mas é assim que se faz, cada um entra com um pedaço, você vai. Né? Cada um põe um tijolo e uma mão lava a outra. Quer dizer, a partir da obra Ordem e História, jamais poderia chegar a essa conclusão, só pelo exame direto das obras de Aristóteles. Né? Agora, é curioso que o Voegelin ele também leu bastante Aristóteles, mas ele não percebe isso no Aristóteles. Não tem a menor ideia de que isso está ali, de que tem uma... Ele leu Aristóteles, sobretudo o Aristóteles crítico de Platão. Ele antes tinha se impregnado muito de Platão, porque ele leu Platão para burro, acho que ele leu Platão todos os dias da vida dele, né? Porque foi muito influenciado por grandes estudiosos de Platão, como Paul Friedlander, na juventude. Isso aí deixa uma marca no sujeito para sempre. Quer dizer, o Erich Voegelin virou um platônico forever. E quando ele começou a ler Aristóteles, já ficou meio bravo com coisa que Aristóteles dizia de Platão. Então ele enfoca Aristóteles, sobretudo, como crítico de Platão, o que não é uma boa porta de entrada no Aristóteles. Né? Então, embora conhecendo bastante Aristóteles, ele não percebeu que o Aristóteles estava dando ali um fundamento teórico, uma coisa que ele mesmo estava dizendo. Então, vamos lá. Aqui, Jefferson Milani. Caro professor Olavo, para introduzir meu questionamento, gostaria, em primeiro lugar, de relatar ao senhor que sou mais um dentre muitos e se reaproximou da vida religiosa, especificamente do catolicismo, em grande parte por sua influência. Ademais, voltei ao catolicismo com um espírito muito mais legitimamente religioso do que eu possuía anteriormente. Bem, a minha questão, provavelmente, se refere, de certa forma, à abstinência de opinião em relação ao ambiente religioso. Explico-me. Em ambientes católicos mais liberais, como em missas da RCC, sinto, por certas vezes, uma futilidade do ambiente na postura das pessoas, quando não no próprio sacerdote. Por outro lado, ao conversar com católicos aparentemente mais tradicionais, como o caso dos frequentadores da missa tridentina, tenho a impressão de que esses padecem uma rigidez demasiada, além de uma certa soberba espiritual. Mas você está montado na razão, Jefferson. Você está falando. Agora, quando uma pessoa, vamos dizer, por minha influência, volta à religião, às vezes o que acontece em seguida é lamentável, porque se eu digo para você voltar à religião, é o seguinte, você vai na missa, você confessa e comunga e saia correndo. Não converse com o padre, não converse com fiéis, não entre em comunidade, porque você não sabe onde está pisando. E a confusão que reina nesse ambiente, a confusão mental, é a mesma que reina no resto da sociedade. Então, o que eu digo para você buscar na igreja são os sacramentos, meu filho. Só isso, porque o sacramento eu não posso fazer, eu não posso rezar a missa, eu não posso te dar a confissão, eu não posso te dar a comunhão. Poderia te batizar se você estivesse morrendo na minha frente, posso te batizar porque qualquer um pode batizar. Não posso casar você e assim por diante, né? Tá certo? Então, nós precisamos dos sacramentos. Os sacramentos só podem ser oficiados por pessoas que foram ordenadas de acordo com o rito, que é o mesmo desde a fundação da igreja. Então, que pertencem à linhagem da sucessão apostólica. Eles precisam ter isto para ter autoridade de oficiar o rito. Agora, não interessa o que está na cabeça deles. O rito pode ser da teologia da libertação, pode ser marxista, pode ser viado, pode ser drogado, pode ser o que ele quiser. Isso é uma garantia formal do nosso Senhor Jesus Cristo. O rito vai funcionar do mesmo jeito, não importa o que ele está pensando. Então é isto que você tem que buscar lá. Agora, se você entra ali esperando, agora eu vou conhecer, entrar numa comunidade, ou ter pessoas que sentem como eu, você está louco. Hã? Gente, a Igreja Católica no Brasil está podre, podre. Toda ela. Não é só a pessoal da esquerda, está toda. Agora, o rito continua funcionando. Isso é a misericórdia de Deus. Os caras podem ser todos os maiores vigaristas da paróquia. Se eles fazem o rito de acordo com aquelas palavras que estão lá, né, o rito vai do meu jeito. Isso é uma maravilha. Por exemplo, você faz a confissão, né, não interessa se o padre é um idiota que não está entendendo nada do que você falou. Você fez a sua confissão. Só o que ele tem que fazer é ouvir aquilo. e dizer as palavras. Olha, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E te dá a bênção e você vai embora. Você está entendendo? Pode ser, sei lá, mesmo que fosse o Leonardo Boff. Ele não é mais padre, né? Se fosse, valia. Então, é somente estas coisas, é só isso que você tem que buscar lá, meu filho. Você já viu? A mim, eu me meter em algum meio de igreja, andar por aí com padre, com isso, mas Deus me livre. Eu não sou louco. Hã? Eu vou lá, faço meu serviço, saio correndo. E é o que eu recomendo que vocês façam. No entanto, o pessoal começa... Ah, mas daí eu conversei com o padre e tal, ele disse não sei o que. Tu já vem me criar problema aqui, meu filho. Tu quer aprender com o padre e tal, tu fica lá. Ah, fala com o padre Zezinho, o padre Joãozinho. Né? Ele disse tal coisa assim. Não me interessa o que o padre disse. Você está entendendo? Então, não procure confusão, meu filho. Né? Se você está procurando alguém para te orientar, eu digo, então você vai pedir para ele, não para mim. A minha orientação para essa é o seguinte, você vai lá na igreja e pegue da igreja aquilo que nela é eterno, aquilo que não muda. Agora, as ideias dos padres, meu filho, muda todo dia. A comunidade, os espíritos da comunidade, isso muda todo dia. Quer dizer, isso aí não é o catolicismo, isso aí é o enfeite sociológico do catolicismo, não tem a menor importância. Você está entendendo? Agora, os sacramentos são os mesmos, então é isso que você tem que aproveitar. Ó, eu já tive a ocasião de me confessar e o padre foi me dar uns conselhos, tão idiota. Eu falei, tá bom, tá. Tô absolvido? Tô. Tá absolvido em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é tudo que eu queria. E você, ainda que seja um cretino, você tem autoridade para fazer isso, porque você foi ordenado padre. É isso que eu quero de você. Suas ideias, meu filho, guarda para você. Entendeu? Vou ficar bravo com ele, evidentemente, mas entra por aqui, sai por aqui. E é o que eu gostaria que meus alunos fizessem. Não se integrem em comunidades religiosas, em grupos, em movimento, em nada. Nem converse com as pessoas. Vai lá, confessa, comunga, cita a missa e sai correndo. Porque você não sabe onde está pisando. Entendeu? Por exemplo, vocês sabem todo esse negócio de infiltração da KGB, né? Foram centenas de milhares de pessoas que entraram. Né? Você nunca sabe com quem você está conversando. Tem. Cara, se você achar, ah, meu filho é conservador, digo, meu filho, você acha que algum agente da KGB sai pregando o comunismo? Você já viu isso aí? Hã? Eles não fazem isso, meu filho. Por exemplo, né? Tem uma séria desconfiança de que o Alexandre Kojève, grande filósofo, grande intérprete de Hegel, era um cara da KGB. Hã? No Brasil tem uns quantos aí que até também desconfiam, mas eles não têm nada de comunista. Mas eu não vou dar os nomes aqui para não confundir. Então, você não sabe onde está pisando. E se vier o senhor da KGB, ele for ordenado padre, foi. Ele te dá o sacramento dele vale. Ou você acha que Deus é vigarista, a ponto de fazer uma promessa, tá certo? E a promessa ficar dependendo da cabeça de um vigarista? Claro que não. Então, só o que interessa na igreja é isso, o sacramento. Não peço para o padre te ensinar nada. Se você quer aprender coisa da doutrina católica, você lê Santo Tomás de Aquino, você lê Santo Afonso de Ligório, lê quem sabe o que está falando e que aquilo já está fixado, é antigo, não vai mudar. Aí você não erra. Agora, começa a entrar nesses membros. Ah, o que você acha do movimento tal? Aqui o padre fulano falou não sei o quê. Você quer me deixar louco? Hã? Você acha que eu vou estudar essa coisa toda? Não tenho tempo para isso. Não dá, é impossível. Então, não se mete em encrenca. O que eles pensam ou deixam de pensar não tem importância. Por isso mesmo eu recomendo, não ouça nada. Tá bom? Então, gostaria de saber se o professor tem alguma orientação. Essa orientação. Vai lá, assiste a missa, confessa comum que sai correndo. Não, tem mais. Ih, tem mais pra mim. Ih, caramba, tá ruim o negócio aqui. Hélio Rodrigues Pereira. Eu não discordo de maneira alguma da ideia de criar uma amostragem para fins científicos do que se tem opinado na mídia brasileira por intelectuais de prestígio. Mas posso imaginar alguém que apresente objeções a isso, as quais eu não concordo, dizendo dizer o seguinte. Ah, quem me garante que o mesmo não aconteceu em outros países? Quem garante que ele não fez uma seleção de tudo aquilo que serve às suas ideias e que mesmo que a coisa fosse realizada em outras culturas, o resultado não seria o mesmo? Bom, olha, mesmo que eu tivesse feito uma seleção com ideia preconcebida, porque toda seleção é feita, evidentemente, com ideia preconcebida, você define o que você quer encontrar e você vai procurar. O tamanho da amostragem é suficiente para mostrar que as coisas, de fato, se passaram assim. Agora, se o sujeito disser, não, mas nem tudo que se passou foi assim, falou, mas isso é o óbvio, né? Isso é a mesma coisa que você dizer que existe alta criminalidade no Brasil, porque 50 mil brasileiros são assassinados todo ano, e o sujeito disser, não, mas os outros 160 milhões não foram assassinados. É o mesmo tipo de resposta. Quer dizer, uma amostragem grande, ela é significativa em si mesma. E, além disso, vamos dizer, a classe letrada brasileira não tem tantos membros assim. E, sobretudo, não tem tantos membros de prestígio. Por exemplo, se você... a gente quer ali pegar o pessoal da esquerda brasileira. Então você pegou lá o Leandro Conder, você pegou o Emir Sader, você pegou o Mariano Chauí, você pegou o Fernando Veríssimo, você pegou todos os caras importantes. Então eu digo, olha, esse pessoal pensa assim, assim, assim, assim, assim. Não há outros formadores de opinião que sejam tão importantes como eles para esse meio social específico. Tá certo? Então, se eu disser, quem me garante que o mesmo não acontece em outros países? Bom, nada lhe garante, meu filho. Absolutamente nada lhe garante. Eu estou apenas falando a partir. E esta parte eu estou falando com relação apenas à minha experiência pessoal. Eu disse, eu não conheço fenômeno idêntico que tenha se passado em país algum. O que não quer dizer que não tenha jamais acontecido. Pode ter acontecido. Mas, à primeira vista, você procurando, você não vê o fenômeno igual. Eu vejo, por exemplo, que países que passaram por situações histórico-sociais muito mais graves do que aquela do Brasil, não sofreram uma decadência assim. Se você pensar, por exemplo, o que aconteceu com a cultura russa do século XX? Né? Aconteceu simplesmente, os caras foram para o exílio e continuaram a cultura russa, no mesmo nível de antes, às vezes até melhor. E outros, pior, continuavam aquela cultura russa dentro da cadeia. Não decaiu de maneira alguma. Quando você lê, sei lá, o Solzhenitsyn, Alexandre Zinoviev, Nikolai Berdyaev, Sorokin, eu digo, mas meu Deus, isso é uma pleia de gênios. Né? Quem não estava no exílio estava na cadeia. Mas eles continuaram trabalhando, quer dizer, não emburreceram. A sociedade emburrece. Por exemplo, Alexandre Zinoviev fez... ele teve que construir artificialmente uma nova língua baseada no discurso oficial soviético. Ele pegou aquela língua soviética e a condensou, né, criando uma língua onde todos os quadrados são redondos, 2 mais 2 dá sempre 7. Ele codificou essa absurdidade. Né? E levou muito tempo para fazer isso. Mas note bem, ele não estava pegando este mostruário entre os intelectuais eminentes. Ele estava pegando os funcionários do partido, políticos, professores de primário, uma espécie de arraia miúda, intelectualmente. Ainda que fossem pessoas importantes, não são pessoas que têm projeção no mundo intelectual. A diferença específica do Brasil é que você pega a mesma coisa entre pessoas que são tidas como a intelectualidade brasileira. E isto você não vai encontrar em país algum. Não é isso? Então, eu não preciso garantir isso. É você que tem que me mostrar um fenômeno idêntico ao que aconteceu em outro lugar. Além disso, a unicidade do fenômeno brasileiro não é o ponto forte do que eu estou dizendo. Eu não faço questão de que o Brasil seja um caso único. O importante não é isso. O importante é que isso aconteceu. E isso é suficientemente grave para merecer atenção. Né? quando as pessoas apresentam objeções, você precisa ver, em primeiro lugar, se a objeção mesma não está incluída no próprio fenômeno que você está estudando. Né? Eu acho, por exemplo, esta frase, quem me garante que o mesmo não aconteceu em outros países? Eu falo, ninguém está garantindo nada, ninguém está afirmando nada, eu apenas acho isso, eu digo que eu não conheço. Se você descobrir, é um caso interessante. Ou seja, isso não é uma objeção de maneira alguma. Eu quero dizer, olha, aqui aconteceu a mesma coisa na Zâmbia. Eu digo, interessante. Então nós temos um caso para fazer um ponto de comparação. Ótimo, você está ajudando. Qual é o problema? Por que que isso deveria ser uma objeção? Quer dizer, uma objeção aparente que é apresentada como objeção verdadeira, genuína, é apenas uma expressão de má vontade. Está entendendo? Então, se é apenas uma expressão de má vontade, o que que você quer dizer? Você não gosta do que você está ouvindo? Então, enquanto objeções, essas coisas não valem atenção, não merecem atenção. Mas elas mesmas, enquanto fenômenos, e enquanto variantes do mesmo fenômeno que está sendo estudado, começam a ser importantes. Então, quando lhe disserem essas coisas, Hélio, examine-as como mais uma amostragem. Está entendendo? Não há nenhuma objeção séria que se possa, vamos dizer, apresentar a um mostruário tão grande. Mas existem outros fatos que você pode. Como é que se diz? Trazer aí para. Os quais você pode comparar para dar mais nitidez ao processo. Por exemplo, eu já citei várias vezes o fato de que quando você pega as listas anuais de prêmios científicos no mundo, né, você vê prêmios dados a cientistas da Zâmbia, da Serra Leoa, do Polo Norte, tá certo? Talvez até, sei lá, do planeta Marte, tá entendendo? Mas não aparece um brasileiro. Num país de 180 milhões de habitantes, que tem universidade em cada esquina. É um dos países que mais tem professores universitários per capita. Na média do Brasil, é um professor para 8 alunos. Você dá a impressão, mas que país culto? Tantos professores, um professor para 8 alunos, aqui é um para 20. Então, isso é significativo em si mesmo. Algo está acontecendo. Mas você pega isso, não está prêmio científico. Os estudantes brasileiros sempre tiram os últimos lugares nos testes internacionais. Será que isso também não significa nada? Quem me garante que isso não acontece em outros países? Eu digo. Está aqui a lista do resultado. Não houve outros países que tirassem o último lugar. Só um tirou o último lugar. Né? Então, e se tivesse outro, eu falo, bom, vejamos que países são esses. É algum país de 180 milhões de habitantes? É algum país do tamanho de um continente? É algum país que já ocupou, assim, o Brasil foi a oitava economia do mundo durante um certo tempo. Agora voltou para a quadragésima, mas chegou a ser a oitava. Então, claramente, não há nenhum país deste tamanho e com esta riqueza e com esses recursos educacionais onde essas coisas aconteçam. Simplesmente não há nenhum caso. Pode ser que algum tenha me escapado, mas à primeira vista é quase impossível. E quem garante que se não fosse uma seleção de tudo aquilo que serve às suas ideias? Eu digo, um momento. É claro que essas coisas servem às minhas ideias. Porém, essa amostragem, ela não depende de amostragens inversas. Por exemplo, se escritores importantes cometem, vamos dizer, esses erros banais, uma vez, duas vezes, mil vezes, a coisa é significativa em si. Ainda que em cada um deles ele só tivesse cometido essa coisa uma única vez. Se você diz, o sujeito fez isso, mas no restante da obra escrita dele não fez. Eu digo, primeiro, que é mentira. Eles fazem isso praticamente cada vez que abre a boca. Então, Não sou eu que tenho que provar que não houve seletividade. É você que tem que me mostrar, vamos dizer, trazer aqui um exemplo in contrarium que conteste a minha teoria. Porque quando você diz quem garante que ele não selecionou, você está levantando uma hipótese. Eu lhe dou aqui uma massa de fatos e você quer contestá-la com uma hipótese? Igual aquele sujeito fez, não? Você vê como isso se tornou normal no Brasil? Hélio, presta atenção. Claro que você não concorda com essa pessoa que diz isso. Mas será que você percebeu instantaneamente a monstruosidade da estupidez que estão falando? Se você não percebeu, então você precisa treinar mais um pouco, né? E estar advertido. Quer dizer, a burrice das pessoas é muito maior do que você está pensando. Levantar uma hipótese contra fatos é assim, uma coisa que se transformou em regra no Brasil. Você dá um monte de fatos, você levanta uma hipótese, a hipótese imediatamente neutraliza todos os fatos. Ou seja, o pessoal realmente dá mais importância para uma hipótese do que para fatos. Se a hipótese levanta uma suspeita... E se é uma suspeita de sacanagem, ah, então aí tem credibilidade automática. E você não percebe que isso aí é fruto de uma mentalidade terrivelmente viciada, psicótica, que acredita mais em qualquer suspeita do que numa lista de fatos? Por exemplo, o número de pessoas que, quando eu comecei a falar do Foro de São Paulo, alegaram que aquilo não era verossímil. De algum momento. O argumento de verossimilhança só serve contra uma conjetura. Não serve contra um fato. Hã? Se eu digo que algo aconteceu, e te dou as provas que aconteceu, não tem sentido você dizer que não é verossímil. Verossímil quer dizer, parece verdade. Se você tem a prova do fato, não tem sentido alegar inverossimilhança. Eu digo, isto faz parte do instinto lógico humano. E é esse instinto que está sendo apagado no Brasil. Quer dizer, coisas, vamos dizer, que uma criança saberia. Ela sabe antes de entrar para a escola. Com 3 ou 4 anos de escola, já não sabe mais. Então, se você pegar, por exemplo, a teoria da prova, né, que é uma coisa, a técnica da prova, que é uma coisa muito antiga e altíssimamente desenvolvida, ali todos os estudiosos da área sabem que quando você está discutindo no plano da factualidade, a verossimilhança não conta. Você só pode alegar uma verossimilhança contra outra verossimilhança. Está entendendo? Ou contra uma possibilidade abstrata. Você imagina tal coisa, o outro diz, é inverossímil. Ou seja, você pode, é como se você pode raciocinar retoricamente contra outro discurso retórico ou contra um discurso poético. Contra um discurso dialético, lógico, não faz sentido. Quer dizer, fazer isto é sinal de doença mental. Só de burrice, gente. É falta de senso da realidade. A resposta para isso seria apresentar os fatos que as imagens. A verdadeira resposta é o seguinte, tem duas respostas. A primeira é o famoso VTNC. O segundo é, se o caso lhe parecer digno de uma análise, analise e coloque na coleção do mostruário da imbecilidade brasileira. Agora, responder e discutir, fala, não. Não tem sentido. Você não pode discutir com uma pessoa que não sabe, que não se alega inverossimilhança contra um fato. Se você diz que algo aconteceu e você tem as provas de que aconteceu, Você tem que raciocinar a partir daí. Quer dizer, o fato é premissa do raciocínio. Eu digo, olha, aqui tem a reunião do Foro de São Paulo, está aqui os documentos, as atas assinadas do seu fulano, está aqui. Ah, isso é inverossímil. Eu digo, mas eu não estou querendo que você que pareça a verdade. É? Se você dizer que é falso, ah, bom, é outra coisa. Você diz, ah, você falsificou as atas, você inventou, etc. Bom, então, muito bem, então prove isso. Impugne a alegação de fatos no plano dos fatos, não no plano da verossimilhança. Vocês estão pegando bem isso aqui? Percebe a gravidade de uma pessoa não saber essa distinção elementar? Eu digo, mas, meu Deus, isso é uma coisa que uma criança de 12 anos tem que saber. E no Brasil é obrigatório pensar assim. O número de pessoas que alegaram inverossimilhança contra o negócio do Foro de São Paulo foi incrível. Nenhum deles contestou o fato. Nenhum deles disse, você falsificou documentos? Também não dava, porque o documento está publicado. Então, ou seja, não podendo contestar o fato, eles alegam inverossimilhança. E não parece verdade? Eu digo, ué, eu sei que não parece verdade. O problema é exatamente esse, é? Não é verdade, mas é. Você vê, a minha filha Inês, quando era pequenininha, tinha 3 anos de idade, ela inventou uma lógica própria. A lógica tinha 4 categorias. Tinha parece, mas não é. Não parece, mas é. Parece e é. E não parece, nem é. Tudo ela classificava nisso. Eu digo, mas você nem sabe fazer isso. Quando tinha 3 anos, por que os outros não sabem? É? De ver como isso é natural, não sei, essa distinção entre, vamos dizer, os vários graus, vamos dizer, de aparência, de verossimilhança, é uma coisa, a percepção disso é instintiva no ser humano. Se o cara perde isso, ele, não é que ele é burro, ele está doente. Pô. Que Silvio Grimaldo pergunta, coletando material sobre a contracultura brasileira para a pesquisa que você me sugeriu, pude observar um fenômeno que quanto mais procuro compreender, mais estranho ele me parece. O que atualmente se tornou para mim um problema digno de ser investigado, não é mais a ascensão da contracultura, mas a descontinuidade cultural existente na discussão pública entre os anos 50 e o final dos anos 60 em diante. Não que a geração José Olímpio tenha desaparecido, mas a impressão é que eles tornaram-se obsoletos e de pouca importância para a inteligência nacional. Pois é exatamente isso. No esquema apresentado em uma das suas aulas, a universidade aparecia como instituição divulgadora e não criadora da cultura superior. Levando esse esquema em consideração, minha hipótese atual é a seguinte. Concomitante ao eclipse da alta cultura, ocorre a ascensão da intelectualidade universitária, ocupando o lugar de intelectuais, escritores e críticos que apenas acidentalmente eram professores universitários. Mas batata! Por exemplo, se você pensar o que é pegar um ramo específico, que é a crítica literária. A crítica literária, até os anos 60, tinha grandes nomes, alguns dos maiores críticos do mundo. Eu não hesito em colocar um Augusto Mayer, um Otto Maria Carpo, como algum dos grandes do mundo. É? Daí, o pessoal falou, não, agora nós vamos adotar aqui o sistema americano New Criticism, que é ensinado nas universidades. Então, aqui ele se tornou, a crítica literária vai deixar de ser amadorista, que vai ser uma atividade científica desenvolvida na universidade. Mas, rapaz, aquilo destruiu, baixou o nível ao ponto da estupidez. Por quê? Porque você trocou, vamos dizer, a substantividade do conhecimento que a pessoa mostrava antes, pela exibição dos títulos, das credenciais universitárias correspondentes. No Brasil sempre houve essa tendência, quer dizer, um desprezo pelo conhecimento, mas um respeito devoto pelos símbolos convencionais, pelas credenciais. Não importa o que o sujeito sabe, importa você saber se ele é bacharel. Se já, olha, na obra do Lima Barreto isso é documentado abundantemente. Né? Né, aquele negócio do Policarpo Quaresma, que as vizinhas viam a biblioteca dele pela janela e falavam, mas para que tanto livro se ele não é nem bacharel? Isso aí não está impregnado no Brasil. Nós estávamos nos livrando disto nos anos 40, 50, 60. Daí, com a ascensão das universidades, acabou tudo isto. De que universidade que produziu um único crítico capaz de se ombrear com Otto Maria Carpó, com Adolfo Casais Monteiro, com Augusto Maia? Nenhuma, nunca. Do mesmo modo que a obrigatoriedade do diploma de jornalismo acabou com o jornalismo brasileiro. Se você pegar como escreve um sujeito recém-saído da universidade, hoje, ninguém seria admitido num jornal nos anos 50, 60, escrevendo como essa pessoa. Não seria jamais, não teria emprego para esses caras. Mas hoje, ele chega lá, ele não precisa mais mostrar conhecimento, ele mostra o diplominha. E foi isso que aconteceu. De uma década para outra, a universidade passa a ser o juiz da cultura, decidindo o que deve ser considerado ou não culturalmente relevante. Foi exatamente o que aconteceu. E qual é a credencial que a universidade apresenta? A sua alta produção? Não. É a autorização que ela tem do governo para ensinar aquilo. Ela não precisa produzir nada. Por exemplo, a produção filosófica da Universidade de São Paulo é nula. Zero, zero, zero, zero, zero. E, no entanto, ela tem autoridade para falar, porque ela representa institucionalmente, né, a filosofia no Brasil. Então, aí acabou. A partir da hora que este pessoal começa a ocupar o lugar dos intelectuais sérios, acabou tudo. Agora, o curioso é o seguinte, é que nos anos 60, onde a contracultura era contra o establishment universitário e o establishment escolar, de modo geral, até se deu outro dia, o Ivan Illich, escritor importantíssimo da esquerda mundial nos anos 50, 60, 70, que escreveu um livro que é a desescolarização da sociedade. E também, havia também nos meios esquerdistas um grande livro, The Credential Society, Randall Collins. O pessoal da esquerda lia isso e ficava maravilhado, porque era tudo contra o establishment. Mas não, nós queremos cultura de verdade, nós não queremos essa coisa de papelzinho, diplominha e atestado governamental, nós queremos uma coisa substantiva. Pô, na época eles queriam, depois não quiseram mais. Porque na geração seguinte já eram eles o establishment. Então mudaram de ideia. Hoje no Brasil eles querem pôr na cadeia quem faça homeschooling. Quando a contracultura dos anos 60, o homeschooling era um ponto de honra. Mas é sempre assim. Porque o importante para eles não eram as questões culturais substantivas que estavam sendo discutidas. Era o acesso à ascensão ao poder. Então eles usavam tudo. Qualquer defeito que tivesse a sociedade, eles podiam analisar, mas não no sentido de querer resolver o problema. Era apenas pretexto para dizer, está vendo como eles são ruins e nós somos bons? É só propaganda, em suma. Do mesmo modo, medicina alternativa. Foi o pessoal da contracultura que espalhou a medicina alternativa no Ocidente, nos anos 60. Agora, eles são os ministros da saúde que querem pôr na cadeia os caras que praticam medicina alternativa. Então, quer dizer, a universidade é a grande culpada do que aconteceu no Brasil, porque ela é um instrumento que impõe vigaristas em toda parte. Ela dá autoridade aos vigaristas. A autoridade vem a autoridade dada pelo governo. Quer dizer, no instante onde o governo se torna, vamos dizer, a autoridade intelectual, acabou, minha gente. Porque a essência da autoridade intelectual, a essência dela, é não estar vinculada a outra autoridade. Se você estudar, assim, quer dizer, qual foi o primeiro intelectual do Ocidente, o primeiro formador de opinião independente do Ocidente, foi Dante Alighieri. Dante Alighieri foi o primeiro sujeito que falou, tem uma página imortal do Eric Fergner sobre isso, a respeito do Dante. Dele modo, o Dante foi o primeiro sujeito no Ocidente que falou não em nome de uma instituição ou de uma tradição, mas em nome do que ele estava vendo. E falou com uma tremenda autoridade. Ele colocava até os papas no inferno. Ó, o papa fulano está lá embaixo. Hã? Quer dizer, como é muita cara de pau. Um sujeito sozinho, né, que ele julga até os papas. Eu digo, sim, mas ele tinha razão naquelas coisas. Então ele falava com a autoridade da razão, tal como ela se revelava na sua própria alma de homem desenvolvido, sério, um Spoudaios, por assim dizer. E qual é a diferença entre ele e o filósofo antigo? É que ele era um formador de opinião, os filósofos não eram. Os filósofos falavam apenas pelo círculo dos estudantes. Né? E o Dante falava para o povo em geral. Então foi o primeiro intelectual do Ocidente. Né? Daí para Dante, como bem observa, o Jacques Barzon observa isso aí, que quando um intelectual critica algo do establishment, ele está criticando entidades que são dirigidas por outros intelectuais. É? Quando eles falam, por exemplo, ah, nós somos aqui contra as corporações, eu digo, mas peraí, mas quem dirige essas corporações, quem faz os planos? São outros intelectuais. Então, a briga toda é de intelectual com intelectual. Tá certo? E você vai ver que sempre a parte mais errada é a que está representando o establishment. Tudo aquilo, vou dizer que o pessoal da esquerda criticava o establishment nos anos 60, digo, tudo aquilo era verdade. Só que eles só estavam criticando aquilo para eles poderem fazer pior depois, como sempre. Eu mencionei outro dia o caso da antipsiquiatria. Então eles faziam críticas ao establishment psiquiátrico. Aquelas críticas eram justas. Elas só eram desproporcionais porque tudo aquilo que eles apontavam no establishment psiquiátrico do Ocidente acontecia em dose mil vezes ampliada nos países comunistas. Então, assim, é como se você dissesse, olha, o sujeito aqui, ele roubou um chiclete. Né? E o outro lá estuprou 20 menininhas de 3 anos. Mas você só fala do cara que roubou o chiclete. Eu digo, claro, ele roubou o chiclete, é verdade. Então, a diferença de humanidade do establishment psiquiátrico ocidental para o soviético era exatamente assim. A diferença de roubar um chiclete e estuprar meninas de 3 anos. Mas a antipsiquiatria se concentrou na primeira coisa. Para quê? Para esconder a segunda. O que não quer dizer que o que eles estavam dizendo substantivamente do establishment fosse falso. Não, não era falso, era apenas desproporcional. Assim como por um pessoal que fala da, sei lá, homossexuais discriminados. Mas, bom, até acontece, mas não tem a proporção que eles estão falando. Um homossexual discriminado tem em Cuba, meu filho. Você está entendendo? Não é na América, não é no Brasil. É? No Brasil tem menos ainda. É? Então, a partir do momento em que uma síntese de partido político e Estado se torna o juiz da cultura superior, a cultura superior acabou. O que matou as universidades medievais? Exatamente isso. As universidades eram clubes formados pela própria iniciativa dos alunos. Queriam aprender, então chamavam os professores, não sei, de onde eles estivessem, né? E aquilo era pago pela própria sociedade. Todo mundo contribuía, o rico dava um dinheiro e mantinha aquilo. E aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou uma hora que as universidades viraram, elas tinham uma presença na sociedade, era gente pra caramba, e tinham poder, tinham uma influência. Daí as autoridades descobriram que aquilo podia servir a elas. Então começa a disputa entre o Estado e o Papa para ver quem vai mandar nas universidades. Aí é que bagunçou. Não prossegue aqui o Silvio. No final dos anos 70, a intelectualidade universitária consegue finalmente substituir a cultura superior por aquilo que na década anterior era apenas marginal. Exatamente tudo aquilo que era marginal, é secundário, desprezível na geração anterior, se torna agora a verdadeira cultura superior. Levando a contracultura, música popular, tropicália, CPC, teatro de arena, teatro oficina, Pasquim, literatura do Lumpen Proletariado para o centro das preocupações culturais brasileiras. É exatamente isso que eu disse. Quer dizer, aqueles procedimentos que eram antes apenas instrumentos de propaganda política e que eram tratados como tais, têm o seu lugar na sociedade, mas não é cultura superior, eles invadiram o recinto da cultura superior, agora eles são a cultura superior. E a verdadeira cultura superior não tem mais lugar em parte alguma. Então, isto, de certo modo, foi uma imbecilização programada. Claro que o objetivo não era propriamente imbecilizar, era apenas transformar o establishment cultural em instrumento para a tomada do poder. Só que isso implica necessariamente a imbecilização. O sujeito não pode nem alegar que nós estávamos inocentes, nós não queríamos imbecilizar ninguém. Eu digo, não. Você não queria imbecilizar expressamente, mas implicitamente era o que você estava fazendo. Se você quer a causa, você quer o efeito necessariamente. Então, a esquerda brasileira é culpada disso aqui. Agora, entre as vítimas se conta o quê? A própria direita, os próprios liberais, os próprios... Você vê, quando começou o Instituto Liberal Brasileiro, começou alto. Quem fundou foi o Donald Stewart, meu amigo, já falecido, que é autor do que é a melhor tradução que eu li na língua portuguesa, a tradução que ele fez do Ação Humana do Ludwig von Mises. Eu conhecia bem o Donald, conversava com ele, era assim, um homem de altíssima inteligência, embora não tivesse a menor pretensão de ser um intelectual, ele era um engenheiro industrial, e é isso que ele fazia. Depois foi baixando, hoje quem é o pensamento liberal? Rodrigo Constantino. O que é isso, minha gente? Pô, onde é que nós vamos acordar? E por onde vem o cara? Vem pela universidade. Não vi outra aqui. Não vai dar para responder muitas perguntas, não. E tem... Ih, caramba, tem mais aqui. Putz vida. Aqui é a mesma do Silvio Grimaldo. Já são 10h30 da noite no Brasil? Ah, então nós vamos ter que parar por aqui. Desculpa as outras perguntas. Prometo que guardo algumas para outra aula e respondo. Talvez nós tenhamos que fazer uma aula só de perguntas, porque está acumulando aqui um bocado aqui. Não que seja possível responder sempre a todas, mas pelo menos as... Vou responder mais uma. Vai aqui, Carlos Alberto. Tenho notado no discurso de muitos filósofos e comentadores da filosofia um aspecto curioso. Quando eles analisam o papel da ciência, da física de Newton, de Einstein, etc., colocam a mesma em um lugar de relatividade e singularidade, ou seja, mais uma versão da realidade. No entanto, ao tratarem das concepções que julgam as mais adequadas, filosóficas, religiosas, e ao ressaltarem um aspecto ou mesmo conjunto dessas concepções adequadas, ressaltam uma validade científica como um atestado de superioridade. Mas é, exatamente, quer dizer, eles são relativistas para os outros, mas absolutista para si mesmo. Então o sujeito diz, olha, a ciência, né, ela não tem o monopólio da verdade, ela é apenas uma forma de investigação da verdade, existem outras. Mas quando chega na hora, diz, isso não é científico! Né? Então o que é? Então, em primeiro lugar, isso tudo é uma concepção fetichista da ciência, quer dizer, o sujeito acha que existe mesmo, né, um limite material que separa o que é científico do que não é científico, o que é absolutamente falso. Né? Segundo, cientificamente falando, não há como você provar a superioridade da verdade científica sobre outra verdade qualquer. Então, na hora que você faz isso, você está sendo anticientífico, você está sendo científico na proclamação da superioridade da ciência, e anti-científico na forma de raciocínio com a qual você está fazendo isso. Isso é uma doença permanente do espírito humano. Mas isto, gente, isso não acontece. Não posso dizer que isso acontece só no Brasil. Isto é a regra geral. Né? Leiam o livro da Mary Midgley, né? Science as Salvation. Isso está lá. Né? Tem um monte, daqui nos Estados Unidos, um monte de livros maravilhosos sobre isso. Dá para você fazer uma biblioteca inteira só de... O besterol científico do século XX é uma coisa maravilhosa, não acaba mais. É pior que o museu patológico do homem da dermatologia. Né? Um monte de monstrinhos. Né? Então, isto é uma coisa contra a qual o Brasil está indefeso, porque ele, além de ter este problema, ele tem outros piores. Quer dizer, quando o sujeito no Brasil, o debatedor público, o formador de opinião, erra por cientificismo, ou por materialismo, por coisa, a gente tem que dar graça a Deus, porque isso já é alto nível para o padrão brasileiro. Porque, em geral, como diz, o buraco é mais embaixo. Em geral, o sujeito erra por coisas como aquela. Ele não sabe como a verossimilhança não se alega contra um fato. Quer dizer, o sujeito perdeu a capacidade lógica da Inês. Você está entendendo? A Inês com 3 anos de idade. Então, aí não dá para você discutir com o cara, porque é o seguinte, você pode contestar uma ideia falsa. Você pode dar ao sujeito uma informação que ele não tem, mas você não pode infundir inteligência nele. Uma vez que ele danificou, presta bem atenção, para você discutir com um camarada, você precisa fazer uma verdadeira psicanálise nele, porque você vai ter que despertar nele a consciência da sua própria situação. Para isso, o procedimento analítico tem que ser extensivo. Pode levar muito tempo. Por exemplo, eu digo, um cara que perdeu esta noção, né, da relação verossimilhança-fato. Para você perceber que ele está fazendo isto, você precisa mostrar isso para ele uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes. Para os outros, não. Você mostra na primeira, todo mundo ri do fulano, claro. Mas se o objetivo fosse apenas expor esses fulanos ao ridículo, estaria completado o serviço. Mas para que eu preciso expor ao ridículo quem já está no ridículo? Não precisa isso, né? Então, mostrar essas coisas é bom para terceiros. Mas se eu quiser beneficiar o próprio sujeito e fazer ele ver, precisa muito tempo. Você precisa desmontar, desmontar, desmontar. Muita análise. Exatamente como numa psicanálise. Então, eu digo, bom, eu faria isso para um Rodrigo Constantino, um Anselmo Reis, se ele me pagasse. Quer dizer, se você tomar consciência da sua idiotice, é um acontecimento fundamental na vida. Quer dizer, você, nova perspectiva se abre para você. Aí você começa a evoluir intelectualmente, mas só a partir da hora que você percebeu que você é um idiota. Agora, se o sujeito pede para você mostrar isso para ele, você mostra, ainda assim ele pode se ofender. Mas e se ele não pediu e você mostra? Aí ele vai ficar mortalmente ofendido. Entendeu? E você está dando um diagnóstico, mas ele vai ouvir como um insulto. E naturalmente daí ele vai tentar diagnosticar você, baseado nessa lógica de mistura verossimilhança e fato, mistura gênero com espécie, etc, etc. E vai produzir um mostrengo quase inanalisável. Quando chega no inanalisável, você saiu da neurose e entrou na psicose. Espero que isso não aconteça com ninguém, eu não desejo isso para ninguém. Mas eu vejo que tem pessoas de tanto teimar, elas ficam psicóticas. Então, Elion Gotti Neto. Quando escutei na última aula sobre cosmovisão científica, não pude deixar de lembrar o livro O Alienista, de Machado de Assis. A troca de paradigmas científicos ou cosmovisões na nossa história parece estar resumida nas loucuras científicas do médico. A falta de princípios de uma filosofia da ciência adequada parece descambar sempre para o uso desumano da ciência. O engraçado é o prefácio que veio com o livro que tive a oportunidade de ler, feito por uma professora de português que dizia ser o livro A Defesa do Relativismo e de como nada pode ser considerado absoluto em nossa realidade. Após uma leitura atenta, parece justamente o contrário. Machado de Assis parece reforçar que o relativismo levado às suas consequências lógicas é comicamente absurdo, mas o poder de inversão desse pessoal parece não ter fim, mas isso é exatamente como tal. O começo do livro, o começo da compreensão desse livro, na primeira camada de significado, é o Dr. Simão Bacamarte. Ele nega a realidade conhecida a partir de teorias que ele tem. As teorias são hipotéticas. Né? Ele sobrepõe a hipótese ao fato. Né? Essa é a primeira coisa que ele faz. Porém, ele também não tem certeza absoluta disso. Ele é um cientista, ele tem uma mentalidade experimental, ele experimenta o contrário para ver o que acontece. Né? Então, o problema dele, evidentemente, não é uma fé cega e absoluta. O problema é, vamos dizer, a incapacidade que o sujeito tem de apreender o senso comum da comunidade onde ele está e de raciocinar como um ser humano qualquer. Ele perdeu o instinto lógico e substituiu por um pretenso método científico. Note bem que a lógica de Aristóteles é desenvolvida inteiramente a partir, vamos dizer, de uma pura codificação do instinto lógico. É como se diz, uma lógica natural. Muito mais tarde, 2.400 anos depois, 2.400 anos para que alguém acrescentasse alguma coisa, porque os escolásticos aperfeiçoaram, mas não acrescentaram. Quando surge a lógica matemática, então existe, claro, um aperfeiçoamento, um detalhamento imenso, né? De modo que a gente já não... Ali você já entra numa história de lógica de computadores, que já não é mais a lógica natural do ser humano. Mas não é a lógica natural, mas não é incoerente com ela. Mas, o método científico é apenas uma aplicação historicamente localizada da lógica natural. Ele pega alguns preceitos da lógica natural e os aplica para um certo domínio da realidade. Era somente isso. Nenhum conhecimento científico pode ser alegado contra a lógica que o fundamenta. É esse que é o ponto. Agora, muitas pessoas acreditam que a ciência tem um poder de, como é que se diz, tem jurisdição até mesmo sobre a lógica elementar. Então, aí está tudo perdido. Que é o sujeito que quer fazer, vamos dizer, a conclusão julgar a premissa. Fala, não vai dar, meu filho. Então, quando a pessoa faz isso, ela perdeu o instinto lógico. E isso aí é grave, isso é doença mental, isso não é burrice. Isso é uma falha de percepção, é o delírio de interpretação, de que fala lá o doutor Paul Serrier. É doença mental, sim. E é altamente transmissível, por impregnação de modelos. Não aparece, às vezes, exteriormente como doença mental. Por quê? Porque não implica distorção da, distorções da percepção. O sujeito não vê coisas. Né? Apenas ele não tem mais o senso das proporções para descrever o que vê. Ele descreve errado. Então, veja, nós podemos fazer algo para resolver isso aí. Nós podemos ajudar muito a próxima geração. Veja, se eu que sou sozinho, estou espalhando, mostrando tudo isso para vocês. Vocês que são quase 1000 pessoas, né? O que vocês podem fazer pela geração seguinte? Se continuar, se tiver a perseverança que eu tive, porque isso não vai ser feito amanhã, isso vai levar 20 ou 30 anos para começar. Mas é a missão mais nobre e elevada que vocês poderiam ter na sua vida. Todas as urgências políticas são nada perto disso. Porque se você não tem uma atmosfera intelectual mais ou menos saneada, o que é que você faça em política vai ser besteira. Tanto faz, você, hoje em dia, na situação atual, tanto faz ser comunista como ser liberal. Você é burro do mesmo jeito. E está espalhando o mal por aí do mesmo jeito. Ah, mas eu sou católico, conservador. Não adianta nada, meu filho. Como diria Groucho Marx, isso não melhora em nada a sua situação. Você apenas aderiu a uma outra coisa. Mas, veja, o que importa nas nossas ações não é a ideia que nos inspira, é a lógica inteira do que nós estamos fazendo. Então, Santo Tomás de Aquino dizia que a ação boa é aquela que tem um objetivo bom, que é realizada por meios bons e desencadeia efeitos bons. Então é a coisa inteira que interessa. Então, bom, por hoje vamos ter que parar aqui. Eu vou dar umas perguntas para a aula que vem. Muito obrigado e até a semana que vem.